Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, saudades da Jardim, saudades. Aqui é o Tucano e essa gravação não pode terminar muito tarde, que amanhã cedo eu vou abrir a Seven Kings. Bom, aqui é o Alisson Mattenhauer e eu sempre digo que não foi derrubado tanto sangue nas Índias pra vocês ficarem usando sazão pra temperar as coisas, velho. Caraca. Que isso, caraca. Aqui é o Alessandro, da Jardins Grill, e long live and prosper para todos. Olha aí. Olha. Aqui é o Azaghal e eu vou abrir meu próprio restaurante. Coitado. Bem-vindo, cara. Não sabe como é difícil. Eu tô acompanhando, eu quero saber como é difícil. Muito bem, nerds! Olha só, nós estamos aqui num papo muito interessante. Nós vamos justamente falar sobre isso. Como é difícil gerenciar, administrar um restaurante. Estamos aqui com três sócios administradores de restaurantes. O Tucano da Seven Kings, vocês já sabem. O Lierson da Trade, muito bom, excelente. E o Alessandro, nosso querido Alessandro, que virou nosso amigo da Jardins Grilo e vários outros restaurantes aqui em Curitiba, muito bons, que a gente frequenta também. E a gente vai falar um pouco sobre o que acontece lá na cozinha. Na cozinha, no escritório, no salão, o que a gente não sabe, como funciona, como é o estresse de servir as pessoas todos os dias e elas saírem felizes e você estressado. Resumiu muito bem. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de merda e caneladas do Nerdcast! Vamos. Esse é o seu ritmo de carnaval, Azaghal? Aqui, meu amigo, é a resistência do carnaval. Mais seguro que Curitiba, só o Nerd Bunker. Vamos falar de Magazine Luiza em ritmo de carnaval, Azaghal, olha só. Olha só, mas é o carnaval dos nerds, Azaghal. É isso, olha só. Temos desconto, Azaghal, pra você comprar seu jogo, pra você comprar seu acessório do seu game favorito. 10% de desconto pra categoria games. Só usar o cupom de desconto Bloco Magalu. Oh. É o Bloco Magalu. Olha aí que bonitinho. Muito bom. E olha só, você pode usar o cupom de desconto pelo app. Aliás, baixa o app do Magalu. Cara, é muito maneiro porque você, além desses descontos e promoções que tem no app, tem navegação gratuita. Exatamente. Você não gasta os dados do seu celular pra navegar na Magalu pelo aplicativo deles. Eles pagam olha essa aí, conta. Olha aí. Não é maravilha? É. E você pode escolher o que você quiser. Tanto no 3G, no 4G, você não gasta. Isso é muito maneiro. E olha só, eles também têm promoções exclusivas e frete grátis de forma exclusiva pra quem tem o app. Tem regulamento da promo, vai no link aí, cara, pra você ver, porque tem condições, obviamente. Mas, cara, vale muito a pena. Baixa o aplicativo que é de graça pra Android, pra iOS. Usa o cupom de desconto Bloco Magalu e vai pular seu carnaval com 10% de desconto na categoria games. Muito bom! E essa que eu também falando em games, vamos falar de PicPay, que está sempre aqui conosco. Lembrando que eles têm várias modalidades de compra de créditos para vários serviços agora dentro do aplicativo PicPay. E um deles é comprar créditos para Steam, Azaghal. É assim, olha. Você vai lá na aba serviços, aí você vai lá comprar crédito para Steam. Você clica lá, compra o quanto você quiser. Imediatamente após a compra, você recebe ali na sua tela do aplicativo do PicPay o voucher, o código que você vai na Steam colocar pra você inserir créditos na sua Steam. E olha só, excelente. Pra estimular você a experimentar, perder o medo, que é muito fácil, seguro e confiável, a primeira compra de créditos de Steam que você fizer no PicPay com cartão de crédito, o PicPay te devolve R$10. Eita! Olha isso, Azaghal. Então, significa o seguinte, se você entrar no PicPay, comprar, por exemplo, R$10 de crédito da Steam com cartão de crédito e for a sua primeira compra, imediatamente é creditado R$10 na sua carteira do PicPay. E você sabe que com a carteira do PicPay você pode passar pra sua conta pra comprar outra coisa e tal. Então você ganha, Azaghal, R$10, pelo menos R$10 no Steam de graça. É isso. Excelente. Se for sua primeira compra e se for com cartão de crédito. certo? Essas são as condições. Se você comprar mais, se você quiser comprar 100 reais, você vai ganhar 10 reais, isso é creditado lá na sua conta. Então, cara, vale a pena, cara. Já baixa o PicPay pra iOS, pra Android. É de graça, faz sua conta, vai comprar seus créditos. É muito fácil, você ativa na hora, cara. É muito, muito maneiro. Então vai conhecer o PicPay, link aí no post, rapaz. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 13 minutos e 44 sanduíches de picanha. E olha só, Zagal, a Nerd Store tem uma coisa espetacular. Só acontece hoje, você que está ouvindo esse Nerdcast, na sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2018. Ah. Hoje é dia de Flash Black Friday! Como é que é? Galera adora as promoções da Black Friday. Óbvio, todo mundo, quem não gosta? Promoção absurda. Certo. E aí, pedir, ai, por favor, bota aqui a promoção da Black Friday e tal, isso aqui. A galera da Nerd Store inventou de fazer só hoje, dia 9 de fevereiro, uma Flash Black Friday. Ou seja, a nossa Black Friday dura começa na quarta-feira, vai até sexta, de repente prorroga, é isso que acontece. Essa não. É só... Não prorroga não. Não prorroga não. Sempre acaba. Não, a gente já prorrogou antes. Não mais. Não mais. Bom, enfim, essa aqui não vai ser prorrogada. É só hoje Flash Black Friday com as melhores promoções que a Nerd Store teve na Black Friday do ano passado. Putz grila, rapaz, corre, tem. É só você entrar direto nerdstore.com.br, você já vai ver de cara hoje, só hoje, sexta-feira, a Flash Black Friday na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Aproveita! Quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana, Zagal, Renato Garré Rocha, Fábio Gregory, Emily Mack, Marcelo dos Anjos, Bruno Leite, Leonardo Albuquerque, Gustavo Hayashida, João Pedro Castilho, Maurílio Júnior, Marinho Camilo, Igor Dalossi e Carla Caldas da Silva. Muito obrigado, netos, doar sangue, principalmente agora, carnaval. Olha só, as pessoas continuam precisando de sangue e as pessoas doam menos sangue porque estão festeiras e tal, isso aqui. Se você está, se você puder... Não. Não esteja festeiro! Não esteja festeiro. Você pode ficar festeiro, mas vá doar sangue, cara, porque agora é o momento que os bancos de sangue mais precisam da sua contribuição. Beleza? Capo Solidário, Giovanna Oguma, Yasmin Maia, Leonardo Rezende, Paula Dalson Soares e Matheus de Paula, Gabriel Freitas e Carla Caldas da Silva. Então, doou sangue e cabelo. Olha, doação completa. Arte dos fãs. Olha só, temos o Old Thomas Faraday pelo Matheus Victor Alves Ribeiro, muito maneiro. Temos o Billy, nosso herói, pelo Leonardo Cordeiro, também ficou foda. E tem um Dom Azaghal muito maneiro pelo Bruno Trast. Uma selfie do Búfalo com o Necronômico do Fábio Souza. Muitas artes dos fãs, cara, do Nerdcast RPG, muito bom. Call of Cthulhu 2 pelo Ricardo Mango, ficou muito maneiro. Tem o Alotone Bariátrico pelo Emerson de Araújo, ficou muito maneiro também. E a noiva Sapa, pelo Dan Arski, cara, muito, muito obrigado pelas artes dos fãs. Foi muito, muito maneiro, cara. Victor Augusto, 22 anos, estudante de Direito, Anápolis, Goiânia. Este não é meu primeiro e-mail. Vim mostrar que existe um personagem que já apareceu na Batalha de Crossovers e que derrotaria o Rick. Ah, esse é o último, né? Sketch Batalha de Crossovers 7. Aquele chamado de O Maioral. E agora? Zagal. E agora? Eu não vou detalhar aqui todas as habilidades do lobo, apenas duas já servem pra rivalizar com o Rick. A imortalidade, ele não é aceito nem no céu, nem no inferno. É verdade. E a inteligência, consegue descobrir o rastro de suas presas em qualquer lugar do universo. Criou um enxame de microscópicos escorpiões voadores que mataram toda a vida do planeta dele. A única fraqueza dele são gases venenosos, e já a fraqueza do Rick é a sua família. E eu tenho um negócio, os dois são a escrotidão encarnada. Um é uma escrotidão na inteligência, uhum, e o outro na violência. Cara, que eu queria ver esse bate. Vamos discutir isso no próximo. Tiago Trigueiro, 28 anos, engenheiro, professor e estudante. Recife, Pernambuco, terra do frango à parmegiana que dá diarreia. É ele que tá falando isso. Olá, Jovem Nerd, Azaghal e toda a equipe. Este não é meu primeiro e-mail. Venho aqui fazer uma contribuição rápida para o episódio, uh-huh, da semana passada. Antes de mais nada, digo que não pretendo elencar meus achismos sobre John Wick versus Rambo ou versus Beatrice Kittle, mas seguindo a ordem do programa, dá pra assumir que John Wick passa deles e enfrentará o personagem do Liam Neeson em Busca Implacável. Apesar do Liam Neeson ter um very particular set of skills, muito bom, o John Wick também tem, e isso é inegável. Mas há uma diferença imensa entre os dois. O John Wick não tem nada a perder. Sim, aí, em seus filmes, parte do que faz ele letal é a falta de alguém para com quem se manter vivo. Ou seja, enquanto o Liam Neeson se preocupa com a filha, a esposa e etc., John Wick toca o foda-se completamente. É isso aí. Entra no meio de tiroteio sem sequer mudar a expressão facial. Se morrer, morreu. É, porque o Liam Neeson todo preocupado. É verdade, cara, ele mandou bem essa. De uma forma ou de outra, esse embate seria interessante de ver. Aproveito o e-mail e vou fazer uma outra contribuição. Quando vocês propuseram que eles se juntassem para vingar de alguém que sequestrou a filha de um, matou o cachorro do outro e destruiu o casamento da Beatrix, eu pensei imediatamente num vilão desse segmento. Talvez o único capaz de planejar e executar tudo isso. O Conrad Stonebanks, personagem do Mel Gibson em Mercenários 3. Caraca, muito bom. Todo mundo contra o Mel Gibson, excelente. Ah, muito bom. Guilherme Dias Leite, 20 anos, analista JR em UX e ilustrador independente, São Paulo SP. Saudações, senhores nerds, esse não é meu primeiro e-mail, muito bem. Gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o embate entre Goku e Saitama. Olha aí. Lá vem esses fanboy. Contrariando o rei dos escritores, Afonso 2F de Faca Solano. Olha aí. Para ambos os competidores, o roteiro de suas mitologias acabam fazendo desse um embate bem longo e estrondoso. Mas acredito que Goku acabaria ganhando. Olha aí, essa é a treta eterna. Saitama é o limite evolucionário em poder de luta em sua realidade. E seu objetivo é de encontrar alguém à sua altura para ter um embate emocionante novamente. Ou seja, existe um limite em One Punch Man. Já Goku é feito com base na ideia de quebrar limites, sempre aumentando seu potencial para ficar mais e mais forte. Inclusive, uma de suas frases mais famosas, dublada magistralmente por Wendell Bezerra, é sobre isso. Os limites só existem se você os deixar existir. No momento atual de Dragon Ball Super, Goku já atingiu o poder divino. No entanto, ele encontrou um adversário nos torneios das dimensões que tem poderes que ultrapassam o de um deus. Cara, isso que é foda de Dragon Ball. Não tem mais pra onde ir, maluco. O que que tem um poder maior que um deus? Com uma habilidade chamada Instinto Superior, ou no japonês, gostaria que o Léo Radiofobia falasse isso. Olha aí, Léo. Migate no Gokui. Goku consegue lutar de igual para igual com esse adversário chamado Jiren. Com esse poder, ele já conseguiria levantar uma boa luta contra o Careca. A soma de sua premissa de sempre superar limites e o fato que Saitama está na procura de alguém tão poderoso quanto ele, resultaria com ambos lutando até chegarem no ponto em que Goku superaria Saitama, já que ele não o mataria, esperando ver até onde Goku chegaria para que sua vida volte a fazer sentido, que ele tenha alguém que possa lhe fornecer uma ameaça. Muita saúde e felicidade, parabéns pelo trabalho. Olha a treta jogada aí, discutam à vontade. Porque assim, se o Saitama der um soco, ele não é o One Punch Man, então se ele der o primeiro soco no Goku e o Goku não tiver ultrapassado os limites do Saitama, aí perdeu, o Goku perdeu. Então o Goku não pode tomar soco, ele tem que ficar... Se o Lobo tiver nessa luta... O maioral é imortal, olha aí. Quer dizer aqui de cara que a família do Alessandro criou o churrasco espeto corrido, né? Isso mesmo. É sério? É. Eu não sabia. Você não sabia disso? Não. A placa nunca falou. Jardins que conta essa história. Há tantos anos. Você nunca sabia essa história lá, cara. Tá na escada, na escada pra garagem. Aí, olha, aí a gente consegue diferenciar quem é o verdadeiro cliente. Caraca, como é que foi isso? É verdade. Meu avô, anos atrás, né, veio do Rio Grande do Sul, abriu uma churrascaria lá em Registro, interior de São Paulo, e naquela época não existia o rodízio como a gente conhece hoje. Como é que era o rodízio? É, você pedia pratos e os pratos eram levados à mesa. Alguns até levavam o espeto e fincavam na mesa, assim, né? Uhum. E a pessoa se servia. Aí reza a lenda que um garçom atrapalhado, na hora de tirar os pedidos, levou os pedidos errados em cada mesa. Uhum. Aí começou uma bagunça, não é meu, esse aqui não é meu, eu pedi outra coisa. E meu avô, no desespero, desespero de tentar arrumar, pegou todos no braço, começou, o que, que o senhor quer, qual que é do senhor? Ah, não, eu quero esse, mas eu quero um pouquinho daquele também, pô, me serve gostei esse aqui. Gostei desse aqui. É, gostei desse aqui. Aí, aquela confusão virou uma boa ideia, e o meu avô deu continuidade, e assim foi. Aí, por trás dos bastidores, né, que até gera uma discórdia entre pai e filho, né, uma história paralela, é que o meu pai, que era o garçom atrapalhado. Só que ele nega. Ah, ele nega? Ele nega. Como é que ele vai dizer que é ele, né? Ele nega veemente que não é ele, mas tudo bem, né? O importante é que a história deu certo. Caraca, que maneiro. E olha só, a Jardins Grill tem um diferencial. Garçons ninja. Exato. O que, que é? Garçom ninja. Ah, é, garçom ninja. Não, cara, você vai... O cara do espeto. Você vai no qualquer churrascaria, aí tem aquele pegadorzinho. Sim. Que eu acho... detestável. Uma ofensa. Uma ofensa. Como assim, você que tem que pegar carne? Não, na Jardins... A gente tá mal acostumado. Exato, a gente foi mal acostumado. Cara, meu Deus, velho. Me serve! Não é me serve, cara. O cara é a habilidade de cortar habilidade. E colocar no seu prato sem você ficar lá pinçando a carne. É isso que eu tô falando. Mano. Ele corta com a faca e já põe com a faca? Ele usa duas facas. Ele usa um facão mesmo e uma faca menor, uma faca de mesa. E aí, quando ele corta... Ele já segura a carne. Ele pinça a carne e bota no seu prato, cara. É lindo cara. Demais de ver. Isso mesmo. Eu acho tão lindo garçons que vêm servir arroz com duas colheres só, sabe? Vem que pega com as duas colherzinhas e coloca, assim. Uhum. Mas eu acho que eles não sabem, porque eles não comem arroz, cara. É só carne. Arroz tá fora. Arroz. Olha, o Tucano, ele tem... Você vai me dizer... O Tucano tem uma equação para ir à churrascaria. Não é, Tucano? Como é que é? Ah, sim. Não é nenhuma equação, é uma continha básica. Tem o buffet lá. Não. Começa pelo buffet. Aí você vai vendo cada um dos produtos. Tipo, alface. Quanto é o quilo do alface? Sério mesmo que você faz isso? Quanto é o quilo do alface? Eu vou pagar... Eu tô pagando R$50, R$70, R$80 uhum. pra ir numa churrascaria. Eu quero comer. Uhum. Você é muito frio. Você é muito frio, cara. Não, aí não entra. Aí vem as carnes. Aí chega lá. Picanha, pode botar. Fraldinha, pode pegar. Aí vem a... Aquela maminha cansada. Não, isso aí passa. Dá licença. Champignon. Quanto é o quilo do champignon? É assim, cara. Você quer aproveitar a eficácia maior do preço por quilo. Churrascaria... É um agora... ponto de vista, né? É um ponto de vista. Churrascaria... É porque tem gente que vai comer salada, comer peixe, comer japonês. Tem mesmo. Aí é que tá. É porque eu fico desgraçado na minha cabeça quando eu vejo aquele maluco que vai no buffet e manda um pratão de arroz com feijão, brother. Nossa, e batata... Aí não sobra espaço pra comer nada, velho. Mas, cara, mas daí tem que equilibrar o cara que nem você, né? Ora, se for todo mundo que nem você, coitado de mim, né? Eu sou que eu tô cano, eu sou o cara que dá prejuízo. Que, agora não mais, mas eu ia, eu comia só carne e pastel. É verdade. Carne e pastel. Essa semana me deu uma dó do Dave, cara. Eu tava fazendo 6 piancho de wagyu em casa. E aí eu tava no stories, tinha uma fatia de carne num prato, cara. Ela tava boa, era fraldinha. Fraldinha no sal. Puta, a gente chegava na Jardim e a gente falava, sabe aquela fraldinha no sal caprichada, lembra? Lembro. Puta, que saudade. Puta merda. A gente não faz a fraldinha no sal. Eu sei. A gente só faz pra vocês. Olha aí. Isso é verdade. Não, e olha só, isso não é privilégio de ser web celebrity, essas coisas não, porque o Alessandro virou nosso brother sem saber de Jovem Nerd, de nada. Tanto que nem tem a nossa plaquinha na cadeira. Mas vai ter. Agora trucaram aqui. Vamos comigo. É porque na Jardins, toda cadeira tem a plaquinha com o nome de alguém famoso, né? Pô, tem um monte de nome famoso. Exato. Nacional e internacional, né? O David começou a negociar de ter o nosso... Não negociei nada. Não negociei, sempre foi low profile. Não, mas olha só, como é que a gente ficou amigo? A gente ia muito lá. Muito mesmo. E aí ele começou a ver... E a gente levava todo mundo. O Tucano, sempre que vem aqui pra Curitiba, vai na Jardins. Sempre que viajava a gente pra cá, a gente levava... Aí ele sempre via a gente, e ele via a gente com as camisas da NetStore, cheio de coisa de história e quadrinho e tal, e o Alessandro Monerd também, da nossa época. Então, gostava de falar de quadrinhos, aí perguntava que filme que a gente viu, vocês viram Avengers e não sei o que, a gente acaba tendo papo, porque o o dono da casa no local, ele tá isso justamente pra falar com os clientes e tal. Ah, e tem essa, o olho do dono engorda o gado. É, ele tá lá mesmo. Tá lá sempre. Tanto que eu já falei pra ele uma vez, que ele tirou férias e ficou diferente, lembra que eu te sempre falei? Sempre fica, né? Sempre fica, não tem como. A gente tenta, mas... Eu falei assim, será que ele conhece o Jovem Nerd? Eu fiquei pensando assim, que ele sempre ia falar de coisa de quadrinho com a gente. Aí ele falou assim, eu vi esse negócio, você viu que vai lançar o filme e tal, não sei o que, eu vi esse negócio num site nerd. Eu falei, agora ele vai assim, foi no Omelete. Aí eu, tá bom, ok. Caralho, imagina a cara de vocês, que nem o Didi quando o Daniel chamou Criança Esperança de Teleton, tá ligado? Foi bem isso. Aquela cara de merda, e né? E aí depois aquele... Pra falar a verdade, eu não entendia, porque às vezes eu vi um menino bem mais novo que a gente, ia lá tirar foto com os caras. Mas o que tá acontecendo aqui, né? O que essas caras são, né? O que isso, cara? Depois que eu vim saber. Exato. E então a nossa amizade é verdadeira. É verdade. Não que as outras não sejam, mas é que você... Tipo, mas assim, surgiu realmente da afinidade que a gente tem. De afinidade, de gostar do jeito de cada um. É, verdade. Exatamente. E aí ele falou assim, se vocês quiserem a fraldinha no sol, eu faço. Aí subiram no conceito. É porque tinha e saiu do cada... Ficou só com mostarda. Isso mesmo. É que a gente não tem espaço físico pra tudo. Uhum. Então a gente teve que selecionar alguma coisa pra... Né? Exato. Sabe o que saiu que eu gostava, mas ainda tem na colônia, que é do seu pai? A feijoada. Não deu certo? Não cara, valia a pena? Cara, ela dava certo. Era boa pra caramba. Tinha um público muito bom, só que, graças a Deus, a qualidade da Jardins é muito boa e o pessoal se dividia. Então não comia só a feijoada no sábado. Então no final do dia ia muita coisa pro lixo. Entendi. A feijoada, cara, ia assim, demasiadamente. Aí você tem que começar a fazer a conta ali e acabou que não valendo a pena no final, sabe? Aí ficou só na outra. Que é mais tradicional. Sim. Aqui, né? Que também é boa a feijoada também lá, é porque as carnes são separadas. Isso, e é profissional. Aí. Tem que ser separado. Tem que ser, mesmo. Tem que ser. Mas tá muito bonito esse floreio todo, mas eu quero saber dos podres. Eu quero saber de cliente chato. Puta, cara, eu lembro de dois. Não existe isso, David. Caralho. Não existe isso. Dois que eu amo todos. Eu amo todos. Até os que pedem prato, garfo, faca e bem passado. E nota fiscal paulista no final. E segunda via do cartão de crédito. Amo todos. Nossa, eu mandei um cara embora essa semana por causa disso, velho. Como assim, cara? Ah, ele, primeiro que o começo da discussão foi eu encostando no braço dele pra pedir desculpa e ele me falar, não rela em mim. Aí eu... Não, não encosta no meu ombro. Era cliente isso? Era cliente? Era 11h30, tá? 11h30 da manhã, a gente tava limpando o salão pra começar e eu tava recebendo umas carnes que eu tinha comprado diferentes lá. Aí chega esse cidadão que ele vai sempre lá, mas ele é um puta de um cara, sabe, deselegante no máximo. O cara muda tudo que tem na receita, ele não se satisfaz. Você teve o trabalho de criar o menu. Aí ele vai falar, não, eu sou muito melhor do que vocês que criaram tudo harmonizado, então eu vou colocar jalapeño com geleia de pimenta, bacon e creme de gorgonzola. Um negócio assim. É o que esse cara come, não tô brincando. Tomara que ele não usa isso. Eu acho que ele tá ouvindo, cara. Alguém vai falar pra ele. Ah, mas se você tá ouvindo, meu querido, por favor, não venha mais, porque eu não vou com a sua cara. Você é o pior cliente do mundo. Não, mas o que acontece? Aí ele chegou e queria sentar e pedir. Amigo, são 11h30 da manhã, tipo, você não é um boia fria, espera meio-dia pra você almoçar direito com todo mundo. Você não é um boia fria. Porra, calma aí, Léa. O cara, você tava aberto ou não tava? Eu acho que não, era 11h30 da manhã, cara. Só que não. Eu abro 11h30, hein? Ó a boia fria aí. Ó a boia fria. Eu amo os boia frias. É Santos, tem os estivador lá, os caras precisam comer cedo. Que pariu. Não. Bem, aí eu peguei e avisei ele. Ah, meio-dia. Você sabe, porque você vem toda semana aqui. Tentei ser o máximo de educado. Ele começou a falar. O seu garçom ficou falando para mim só meio-dia. Só meio-dia, eu não sou surdo. Eu ouvi que é só meio-dia. Aí eu falei, então por que o senhor não voltou meio-dia? Porque... Aí ele ficou pistola. Ele perdeu a linha. Aí foi na hora que eu encostei no ombro dele e falei, senhor, desculpa, mas você já é um cliente da casa. Você sabe que é meio-dia? Ele, não rela no meu ombro. Mano, Nossa, eu quero café. Sabe o cara que eu quero café? Quero café! Daquele jeito. Aí ele tava com umas duas pessoas que ficaram, cara, tipo, em choque, porque ele não precisava daqui. Sério, ele veio às 11h30, volta e meio-dia. Tá tudo bem, cara. Vai sobreviver até lá. E ele não aceitou, cara. E começou a dar show. Dar show, aí desrespeitou meu garçom. Aí, pra mim, é minha equipe, cara. São as pessoas que correm no dia a dia comigo. Pra mim foi a mais. Eu falei, então, cara, então, por favor, vai. Tem duas hamburguerias na rua aqui. Se eles abrirem às 11h30, você pode almoçar lá. Manda ele pra Santos. Se ele quiser almoçar 11h30. Eu queria mandar ele, vocês sabem muito bem pra onde. Então é assim que a gente deve tratar os clientes, gente? Só pra eu anotar aqui no meu caderninho? Ó, pra nós o atendimento é a coisa mais fundamental, porque a comida pode ser maravilhosa, mas se a pessoa for maltratada, ela nunca mais volta. É. A gente sabe disso, todo mundo aqui sabe disso. Sim. A gente, quando vai num lugar, a gente quer ser mimado, que o cara pegue na nossa mão e... Exato. Sei lá. Só que, cara, tem pessoas maluco, que... Maluco, se o cara abusa, se for numa hamburguesa, o cara pega na minha mão, eu falo, não rala na minha mão! Só que aí esse cara, tipo, ele tem algum problema muito sério na casa dele. Ô, Tucano, você que começou no ramo de restaurantes em novembro de 2017. Você é o mais novo aqui. Você e seus sócios, vocês estão aprendendo tudo na marra, sim, né? Porque nenhum dos três tinha experiência com restaurante antes, não, né? Não. E aí, de repente, você tá não só lidando com cozinha, administração de negócio, mas também lidando com todo tipo de cliente. É claro que, no caso do Tucano, tem muita gente que é fã, que conhece, já conhece ele, do Nerdcast e da cozinha de Jack e tal, já vai lá com uma vibe de alegria e tal, mas nem todo mundo que chega no restaurante tá bem. Às vezes o cara tá estressado por causa de alguma coisa, às vezes estressou na hora que chegou, ou às vezes o cara é mal educado mesmo. No caso, muita gente se estressa porque tem muita fila. Tem fila, e isso já vai estressando a pessoa, sim. A fila não é culpa nossa. A gente tem 50 lugares, eu não tenho culpa que todo mundo quer vir no mesmo horário. Uhum. Na verdade, todos os horários tem fila, né? Mas aí não é uma culpa nossa. Você pode chegar e falar, pô, tá muita fila, vou voltar outro dia. Uhum. Vou voltar outro horário, mas a pessoa se dispõe a ficar na fila. Só que tem gente que não aguenta ficar na fila. Sim. E aí quando chega, senta, ela já quer arrumar confusão. Isso acontece direto. Aconteceu isso sábado aqui, cara. Cara, foi carnaval, tinha uma porra de um bloco na minha rua. Eu tô reformando a parte de cima, eu tô com 70 lugares só. Tinha, eu acho que era uma caravana de gente fantasiada e totalmente alcoolizada. Sabe quando tudo foge do controle, assim? Tipo, um monte de louco. Tinha cara que levou mulher pra dentro do banheiro pra dar uma rasgada. Tinha nego que ficou... Vou pra Santos. Nessa em São Paulo. É. Pô, São Paulo tava um zoológico a rua. Eu não conseguia andar. Só tinha louco fazendo merda. Todo lugar nego mijando na rua, nego transando em todo lugar, meu bairro, não sei o que aconteceu. Cara, teve um amigo meu, que é dono do Mitsu, Paul Euler, ele me ligou e falou, tinha um amigo meu de Nova York que queria vir almoçar aqui, eu mandei ele aí pra trás, porque deve estar mais tranquilo, né? Aí eu pensei, puta que pariu, como é que eu vou receber esse gringo aqui? Aí entra o lance da merda da fila. Cheguei pro meu cara que tava na frente da fila, lá o gerente, falei, coloca o nome de um cara pra mim aí, no final da fila, que ele vai chegar daqui uns 40 minutos, é o tempo da fila. Ok, ele seguiu a fila, só que ele não estava lá. As pessoas têm a opção de pôr o nome na fila e dar uma volta, chegar na hora de comer e entrar. Claro. Você usa o app ou é na mão mesmo? Sim, não, a gente usa o app, o Getting. Então, um app que manda mensagem pra pessoa. Você tem a opção de dar uma volta, vai chegar a mensagem pra você, você volta no tempo estipulado. Eu coloquei o nome do cara, estava aquela torre de Babel na rua, um inferno do cacete, simplesmente me chega um cara, dá o nome e entra. Meu irmão, imagina todo mundo bêbado, com fome, 2 horas na fila, me chega um cara com uma puta cara de gringo e entra direto. Vocês não a galera ligado. Ficou possessa. Não, vocês não estão ligados com o pau que deu. Não, tô falando sério, o nego ficou berrando na rua. E meu gerente me ligando, eu tava num evento lá da cerveja lá, e o nego me ligando, tá um caos aqui, fala pro seu... Meu, o que eu vou fazer, caralho, porra? Não tem o que fazer. As pessoas não entendem, às vezes, que nem esse tipo de coisa. Você vai, entra na fila antes, pega a fila, senta lá, ou dá o nome, sai e volta. Acontece muito isso. Por as nossas casas serem lugares pequenos, as pessoas dão o nome, e cara, eu tô na Vila Nova Conceição, tem opções pra você passear, você pode ir no parque, que é só atravessar a rua. Um monte de gente dá o nome, vai lá no parque de Ibirapuera, que tipo, demora 1 hora a fila, vou dar uma volta. Volta e entra direto. Nossa. Uhum. Lá na Jardins, você tem problema com... Assim, você tem fila. A gente já pegou várias vezes. Tem um salão de espera. Tem um pastelzinho ali. Isso. Mas você tem esse tipo de problema ou você, a galera já vai não, esperando por isso? Sem querer contrariar a opinião dos amigos aí, mas uma instrução que eu sempre dou pra minha equipe é o seguinte: atender um cliente fácil, qualquer um atende, mesmo que não tenha muita experiência. Atender um cliente difícil, aí que tem que fazer a mágica acontecer. Essa é a minha opinião pessoal, cada um tem o seu jeito. Então eu sempre tento, a gente faz treinamentos periódicos nos meses pares com a equipe, e sempre esse é um ponto que sempre é relembrado, porque é um ponto constante num restaurante, quando tem muita aglomeração de gente. E, claro, já passei por situações da pessoa entrar direto, que nem você, já passei de situações da pessoa ser grossa, já passei inúmeras. Aí, o que eu faço? Qual que é a minha posição? Primeiro, eu mando o meu gerente mais preparado a lidar com essa pessoa problemática. Seja ela grossa, seja ela entre na fila, independente do problema. Primeiro vai meu gerente mais preparado lá, que eu sei que tem mais paciência, que sabe explicar. O meu gerente mais flexível. Uhum. Aí ele vai tentar resolver. Se ele resolveu, ótimo. Aí o treinamento está sendo bem feito, ele concluiu com o objetivo, o cliente está satisfeito. Aí depois eu vou na mesa do cliente, ou onde o cliente estiver, se estiver esperando não, e dou aquela finalizada. Pô, tudo bom, sou dono, tal, aconteceu isso, peço desculpas, tal. Muitas vezes eu ganhei amigos nessas situações. Agora, se esse meu gerente preparado não conseguiu reverter a situação, aí eu chego para reverter. Porque quando a pessoa está falando com o gerente, é uma postura. Quando a pessoa fala com o dono, a postura muda um pouco. Uhum. Verdade. Mesmo ela estando numa situação de estresse, mesmo ela estando descontente com alguma coisa, e eu sempre vou pensando assim no lado do bem. A primeira coisa que eu sempre tento passar é uma informação simples. A gente está aqui para almoçar, para jantar, para fazer uma refeição, seja lá o que for, e tem que ser um momento agradável, porque você não sai de casa com a tua família, com a tua namorada, com a tua esposa, filha, sei lá, para passar um momento ruim. Então, eu tento abordar primeiro assim, ó, a gente está aqui, aconteceu um problema, vamos resolver. Problema acontece, ninguém não pode errar, todo mundo pode errar, eu posso errar, você pode errar, a minha equipe pode errar, e eu tô aqui para resolver esse problema. Então vamos transformar esse problema que a gente tem numa situação agradável. 90% das vezes, até mais, dá certo. Porque a pessoa se dispôs a sair, se ela foi no teu estabelecimento, é porque ela gosta do teu estabelecimento, seja da comida, seja de quem tá atendendo, seja de, sei lá, de um prato ou outro, que seja. E então, normalmente isso funciona, porque ela já vai com uma intenção boa. Aconteceu uma coisa ruim que reverteu isso, mas aí que tá o grande lance da gente ser o dono do restaurante e ter uma equipe preparada para isso. Reverter de novo para transformar numa coisa boa. E eu já... Claro, teve situações que foi mais difícil, teve até situações que eu não consegui, mas na maioria das vezes dá certo. Do outro assunto, de mudar os pratos, tá certo, tem alguma razão que é difícil mudar, que a gente batalhou pra harmonizar, mas eu tô com dois exemplos vivos aqui na frente. A gente não tá ajudando ninguém, né? Que como é importante fazer o gosto de um cliente difícil. Não que vocês sejam difíceis, não, muito pelo contrário. Não volto mais também. Muito pelo contrário, não que você seja difícil, mas como marcou os dois, e até se tornamos, graças a Deus, muito amigos, até queria que fosse mais, tiver mais contato, foi fazer uma carne que, pense no meu trabalho, eu tenho 350 lugares com fila de espera grande, eles chegam lá, é sempre um prazer, a gente dá um jeito de encaixar os dois, que eu sempre falo, quando dá uma confusão, o que eles estão indo na minha frente? Então, eu falo sempre assim pro meu cliente, são meus irmãos, e é verdade, quando a gente se torna muito amigo das pessoas, as pessoas se tornam os irmãos, porque às vezes irmão a gente tem, mas alguns irmãos a gente escolhe. E quando eles chegavam, que espero que voltem a chegar, né? Aspas. Toda a equipe já conhece os clientes preferenciais, no caso eles também eram, e já é iniciado o procedimento de avisar a churrasqueira, de avisar o churrasqueiro, ou seja, a gente dispõe de uma pessoa só pra sair e preparar a carne que eles querem. Olha aí, então, jovem, né? Olha o trabalho que você dá. É difícil? É difícil, mas a frequência deles e a amizade que a gente ganha e a consideração, na minha opinião, né, compensa. Uhum. Então, assim, esses problemas existem, vão existir sempre, nunca vão deixar de existir, mas eu acho que o retorno que a gente ganha é compensador e vale a pena. Olha aí, muito bom. Já na Seven Kings está escrito no cardápio. O quê? É proibido trocar ingredientes. É uma metodologia de trabalho. Cada um. É. Não, a gente tira ou acrescenta, por exemplo. Você pode pedir um Robert de Bruce, que tem queijo cheddar, cebola caramelizada no whisky. Você pode botar bacon. Uhum. Bota bacon extra. Pode botar um hambúrguer a mais. Pode botar o dobro de queijo. Ok. Mas não vem pedir pra botar creme de provolone do Olaf, que não vai ter. Ah, mas aí o cara pede o Olaf, não é? Não, sabe como eu resolvi isso? Lá, é assim. Eu coloquei todos os ingredientes que tem nos lanches como extra. Não é lanche, é hambúrguer. É hambúrguer gourmet. Não vamos reduzir pra lanche, não. Eu acabei de dar um tiro no meu pé. Eu acho que foi mais na cabeça. Nos meus hambúrgueres, todos os ingredientes que tem no menu, tem como extra. Só que assim, se você for lá e pedir um brie, sei lá, com um molho do oráculo, que vai ser uma coisa que vai me ofender, eu mando a parte. A apresentação do lanche, ela sempre vai estar intacta. Tudo que for de diferencial, eu entrego a parte e a pessoa que trate de estragar tudo que ela... Porra, galera. Tudo que eu... Gente, você é purista, caralho. Você tem uma boa solução, você entregar a parte. As pessoas tiram foto, tipo, os lanches têm um core. Aí tira foto na internet do brie com oráculo, Oráculo e milho. Caralho. Aí é X tudo. X tudo. Me dá o X tudo atrás. Chega de tirar foto e põe na rede social. Na real, a gente não enche muito o saco assim com as regras do reino. Por exemplo, a gente diz lá que a primeira regra é que o pão tem que fazer a sua função. O pão não tá ali à toa. O pão é pra você comer com a mão. No caso do hambúrguer, sim, é. É óbvio, se a pessoa pedir um prato e garfo, a gente vai entregar. O sonho mesmo é ser que nem o underdog do Santi. Então, mas aí é foda, porque que nem... Meu sonho também é ser igual ao underdog. Acho que de todo mundo, cara. O que que é o underdog? O que é? É um lugar que parece que seria... O Dave seria dono do underdog, sabe? Sim. Supinazi. Ah, Supinazi. É desse jeito e é isso. Um integrante do Rato de Porão, que é o Jão. O Santi, que é o parrilheiro argentino. Eles são donos. Eu não sei se tem um terceiro sócio aí. Tem, mas é o seguinte, o tal do Santi, ele é xiita. Post no Instagram pessoal dele falando assim, eu odeio quando o cliente reclama, porque aí o garçom me encheu o saco pra eu ir na mesa pra explicar que eu não faço carne bem passada. Não adianta. Você quer comer carne bem passada? Vai pra outro lugar. Aqui você não vai comer. E ponto, é o meu ponto. E acabou. Tem uma placa assim, ó. Ele fica do lado do McDonald's da Rebouças. Se você quiser carne bem passada, olha os arcos amarelos no final da esquina. Nossa, caraca. Fez um post falando que cachorros são bem-vindos, crianças não. Que isso, cara? Existe faz tempo esse underdog? 4 anos, é um sucesso, é maravilhoso. É maravilhoso. É a melhor carne que eu já comi na minha vida, cara. Sem sacanagem, melhor carne que eu já comi na minha vida. A comida é maravilhosa. Eu tô querendo levar os dois aí faz tempo que eu te falo. Mas, cara, eu, assim, 4 anos é pouco pra um negócio. Então eu acho que ele tem que cuidar com certas diretrizes, porque pra durar 10, 15, 20, se for, é pouco ainda. É um negócio novo. O que acontece é o seguinte, eles têm uma clientela que já sabe disso. Exato. Ah, tá. Virou. E curte. Virou tradicional isso aí. Curte virou isso. Entendi. Virou culto, o mau humor do cara, as brigas do cara, virou folclore. É, eu vou lá e vou pedir bem passado, quero ver. Agora eu quero ver. David, chegou, vamos junto, vamos pedir 3 bem passados. O atendimento é muito bom, eles atendem muito bem. Ninguém é grosso lá, a não ser que você caia na besteira de falar que é bem passado. Ele tava na churrascada, tem no meu vídeo lá da churrascada. Eu entrevistei o Santi, aí eu falei assim, Santi, primeira pergunta, o que você fala pra quem pede bem passado? Ele fechou a cara, não falo nada, não sirvo nada, não fica nem perto de mim. Vou levar minha sogra. É, pois é. Então, olha que maravilhoso que seria se vocês levassem a sogra de vocês lá e botassem uma filha pra ela. Ela não precisa botar filha nenhuma. Não precisa, elas pedem mesmo assim. Ela sempre pede. Aí não, que olha tá só, o charme da coisa. Tem um protocolo, a nossa sogra é assim, chega no restaurante, aí pede carne bem passada. Aí ela fala assim, quando chega a carne, ela não, ainda tá muito sangue. Tá? Primeiro, não é sangue aquele vermelho da carne, é uma proteína da carne que tem... É sangue, tá, a gente não entendeu. É sangue, mas então, tá muito sangrando. Tá. Aí volta pra lá pra passar mais. Aí volta pro prato dela, tá muito dura a carne. Eles não sabem fazer carne aqui. Aí a gente arrancando os cabelos, sabe? Tipo assim, é sempre igual, cara, sempre igual. Tipo assim, carne bem passada vai ficar dura, é isso mesmo, cara. Teve uma senhora que foi isso, que é assim, a gente recebe também muita família que, tipo, o neto é fã. Aí leva e arrasta toda a família toda. Uhum. Aí tá. São 6 pessoas na mesa, a senhora pediu, aí o garçom pediu qual o ponto da carne, e ela falou, eu quero ao ponto. Aí o garçom se certificou, falou assim, olha, nosso ponto, a carne é bem rosada no centro. Ela, é assim que eu quero. Ok, fez o pedido. Quando chegou, ela deu a mordida e falou assim, isso aqui tá cru. E tava ao ponto. Uhum. Aí o garçom falou, não, a gente leva lá pra dentro, passa mais. Passamos, devolveu. Ela, não, ainda tá cru. Ok, vamos passar. A senhora então quer bem passado mesmo, né? Aí foi lá, deixou passando mais, chegou, a carne ficou cinza, do jeito que teoricamente ela queria, e aí ela comeu, agora tá seca. Pois é. O que a gente vai fazer com uma velhinha dessa, brother? Eu tenho um problema muito forte com essa porra aqui, porque quando a gente abriu, eu tentei, assim, você vai no underdog, você é bem tratado, só que você sabe, assim, não mexe com os caras, vai lá, pega o que eles estão... Eles estão dispostos a te vender e não enche o saco. Que aí você vai ter uma noite boa. Se você for inventar moda, aí você vai ter problema. O que eles estão dispostos a fazer é incrível. Então, beleza. Eu sou super acostumado a só ir, pedir aquilo e ir embora. Se você quer que pedir uma carne bem passada, cara, lá não é o seu lugar. Beleza. Quando eu comecei atrás, eu queria ser purista desse jeito. Aí você começa a tomar tanta porrada na cara, tipo, desgastar, que não vale a pena. Eu não tenho problema nenhum de trocar ingredientes. Tipo, eu falei, eu vou e dou a parte e beleza, o negócio vai lá, só que bem passado é um negócio que é muito chato. Se for uma mesa de 10 pessoas, um desgraçado pede o bem passado, as 10 pessoas vão comer muito depois quanto esse cara, porque o bem passado demora bem mais pra fazer. Cara, eu acho que vocês têm que simplesmente, assim, eu acho que vocês não estão tratando mal as pessoas que pedem bem passado, que nem vocês falaram aí do underdog. Vocês, como criadores do menu de vocês, vocês ficam, ah, pô, o cara vai estragar um negócio que eu, né, que não é pra ser assim, o ideal e tal. E eu acho que, tipo assim, de algum jeito, a gente consegue ver um pouco do paralelo, assim, a gente faz o Nerdcast de RPG, que é toda uma experiência sonora e estéreo, pro cara ouvir no fone de ouvido, pra ele ouvir todos os detalhes e tal. Aí o Guga vai e ouve no carro. Aí ouve no... Aí a gente falou, pô, cara, não ouve no rádio do carro, ouve no fone pra você ter a experiência completa. E aí, às vezes, tem gente que ouve no, numa caixinha de som e tal, tipo assim, cara, quando sai de você, ou então o cineasta que não quer que você veja o filme dele no celular, porque você tá perdendo todos os detalhes, a parada feita pra ser numa tela grande e tal, eu já vi isso, já vi cineasta reclamando disso. Mas depois que você serviu, perdeu, não é mais teu. Perdeu não é, é seu mais, entendeu? É do, cara, entendeu? É. E pode ser que ele reclame da sua comida e tal, fala assim, ah, não tá tão bom, é, ou então não sei o quê. Porque... Mas o ponto da carne você não sofre no jardim, né? Se o cara não gostar do ponto, ele simplesmente bota pro cemitério, né? Carnes que tem mais tempero, fraldinha temperada, maminha com queijo, é sempre ponto mais. É difícil ser ponto menos, porque o tempero fica muito realçado. Carne só no sal. Vamos dar o exemplo da picanha. O garçom tem que levar dois espetos. Um pra ponto bem e um pra ponto mal. Uhum. Então, quando ele vai servir, ah, ponto bem e ponto mal. Aí ele sabe qual espeto ele vai cortar. Uhum. Entendeu? Isso resolve muito o problema. Então, ah, ele leva ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é. Dois espetos. O garçom vai na mesa com dois espetos com... Ninja! Com... É. É ninja, meu. Caraca, vocês nunca repararam, mas as carnes de sal, que nem a picanha, por exemplo, que a gente tá falando, que é a que é mais requisitada, ele vai com um ponto menos e um ponto mais, os dois espetos. O que acontece? Ele consegue atender os dois... gostos, vamos dizer assim. E tem um porém. Quando a carne mal passada encosta na carne bem passada, que leva os dois espetos, aquela umidade da carne mal passada passa pra bem passada. Ah. Então aquele aspecto seco não aparece. Olha! Entendeu? Ainda salva esse problema. Ainda você resolve muito esse problema. Uhum. É, mas é um macete que você vai pegando com o tempo, né? Então ela vai ficando mais suculenta. É, ela fica mais suculenta, porque encostou aquela mal passada que tem aquela umidade, aquela, que a outra não tem mais, porque a gordura já derreteu no fogo e tal. Então ela passa esse brilho pra bem passado. Então também resolve bastante os problemas. Assim. Olha só. Mas isso é os anos, né? Claro. Que vai pegando as macetas. A gente sofre no começo, mas a coisa engata. Mas quantos anos você trabalha com churrascaria? Eu trabalho desde os meus 12 anos. Caraca. É. Então tem quantos anos agora? Eu tenho 43. 31 anos. 31 anos. Eu saía do colégio, ia com meu pai pra churrascaria. É, no começo eu só ia nos sábados e domingos. Uhum. Daí atendia. No começo ele me largou na bandeja assim e falou, se vire. Cara, como foi difícil. Mas, né, passaram só voa quando se joga do ninho, né? Uhum. E depois, com os anos, foi pegando... O macete, trabalhei no açougue lá com ele, trabalhei cortando carne. Nossa, já fiz de tudo. Tem uma parada que a gente não falou que tem a ver com esses loucões entrando na hamburgueria, que é a rotatividade, né? Pelo menos pra mim e pro Lieson, que temos poucos lugares, né? Uhum. O Jardim tem 350 lugares, né? Que você falou. Mas a gente tem 50, a gente tem que virar a casa frequentemente, né? Uhum. Toda hora, né? Tem que ser... É, mas a Jardim também, porque a fila é monstro. É, no final de semana. Não é assim, é monstro. É... Final de semana dá giro, sim. Porra! Graças a Deus, né? Pô, com certeza. Sim, graças a Deus é o trabalho de vocês. Não, mas então, como é que funciona essa. É outro aspecto interessante. Como é que funciona o giro? Porque você tem a média de quanto tempo as pessoas ficam e tal. Isso é interessante, que cada um aqui vai ter uma experiência bem diferente em relação a isso. Por que que a gente tem fila, às vezes, de mais de uma hora? A gente já chegou a ficar com 30 mesas de espera. Nossa! Acho que o meu recorde foi 300 mesas de espera. Nossa! Tá que pare. E qual foi? É gol! E qual era o tempo, médio? Cara, tinha gente que desceu dos prédios do lado, pegava a senha e ia ver a TV. Caraca. Aí escutava a galera falando. Dia das Mães, que é Dia das Mães é assim. É, né? Dia das Mães é foda, né? É, Dia das Mães é tenso. Pô, Dia das Mães pra mim é uma bosta, velho. É mesmo? É porque a mãe não come hambúrguer, cacete. É, isso mesmo. Pô, teve um primeiro Dia das Mães, tem 8 mesas no almoço. Faz mães... hambúrguer de bacalhau que tu vai vender pra cacete. No mês passado, lembra? Você tava lotado, vocês foram pro canto. É verdade, ó. Teve um Dia das Mães, que é isso mesmo, a gente chegou lá, tava lotadaço. A gente não foi... tinha nem onde parar o carro, é. Você me ligou e foram pro canto. Aí tu falou, peraí que eu vou te reservar lá no canto. Pois é, vai no japonês. Aí chegou a ter lá 30 pessoas, 30 mesas, tal, não sei o quê. Não tem como você chegar e apressar e expulsar as pessoas. É, exato, de jeito nenhum. A partir do... momento que a pessoa entrou no seu restaurante, você tem que tratar ela muito bem. Exato. E ela tem que ficar lá o tempo que ela quiser. Exato. Então, não adianta ficar tentando empurrar o cara. Então, já acabou? Posso pedir a conta? Quer que feche? Não adianta. Mas tem alguma tática do tipo, já vai perguntando a sobremesa, já tira a mesa, limpa a mesa, pergunta se pode recolher o prato. Tem alguma tática pra quando você vê que o cara tá com vontade de ir embora, mas ainda não... Recolher o prato, a gente recolhe assim que o cara acaba de comer, né? Não é prato, né? É a bandeja. Sim. A gente recolhe, mas isso não quer dizer que o cara vai embora. É, não tem jeito. É, né? Isso é o bom senso de cada um. O garçom perguntar se quer sobremesa e tal, mas até aí o cara... Mas aí se o cara, por exemplo, se o cara come e aí fica na cerveja, por exemplo, lá na sua. Isso é pra você legal? Ou a margem vale a pena? Olha ou só. Você quer que esse cara vá embora? O ideal é o cara comer um hambúrguer, tomar uma cerveja e ir embora. Mas, que nem outro dia, chegou uma comitiva de chilenos. E os caras chegaram, cada um comeu um hambúrguer. A casa não virou. Porque eles ficaram lá dentro 3 horas. Caraca. Mas o salão ficou tomado. Tinha 30 caras, eu acho que era. Estavam fazendo alguma coisa com a Petrobras. Cada um ficou numa mesa, mas tomaram todos os lugares lá de dentro. Só que eles ficaram lá bebendo as cervejas que custam a lata R$40, entendeu? Ah, e tá lindo, caralho. Os caras estavam consumindo, assim. O nosso ticket médio até é razoavelmente alto pra uma hamburgueria, porque as cervejas são caras. Uhum. Por exemplo, o cara vai comer um Camemberger, a cerveja que harmoniza. Pode ser a Erdinger, que não é uma cerveja cara, mas pode ser uma Latrap Vit, que já é mais caro. E aí o cara vai tomar numa taça de cerveja trapista e tal, não sei o quê. Vai ter toda uma... Um ritual. Um ritual, uma experiência e tal, não sei o quê. Esse cara vai gastar mais de R$100. Então ele pode ficar o dobro de tempo de uma pessoa que vai ficar... Mano, sabe uma tática que eu aprendi pra expulsar a galera? O Lias é muito sincerão, né? Expulsar a galera. Olha, sou totalizado. Qual é a tática, filha da puta? Chega do lado, solta um peido, né? Ele geralmente aumenta um pouco o som e põe Slayer. Isso tinha um cara de São Lourenço que fazia isso. Tia. O cara metia o som altão, pá, quando toda vez o cara subiu só, o cara tá querendo que todo mundo vá embora. Eu aprendi essa tática aí, porque a galera fica sentada e não sai. Já comeu, já bebeu. Aumenta a temperatura do ar-condicionado, né? Tem aquela galera que pede pra abaixar a música. É. Então, Slayer... Sabe o que eu perguntei isso? Sério, hein? Deve ser sério, deve ser verdade. Quando começar o Slayer, você sabe. Na trás, você tá aqui, o Leandro quer que você vá embora. Sabe o que eu perguntei isso? Porque no Cheesecake Factory, eles têm fila pra cacete sempre, né? Uma rede americana, pra quem não sabe, que serve todo tipo de comida e cheesecake. Não é onde a Penny trabalha? Esse foi o marketing deles, E aí, o que eles fazem? Quando a fila tá muito grande, não vale a pena pro restaurante que você coma a sobremesa. Eles preferem que você vá embora, porque a pessoa que vai entrar na sequência vai comer e gastar mais do que o tempo que você estaria sentado. Então, normalmente, nos Estados Unidos é assim, né? Você come, o cara já traz a conta. Já traz a conta. E nesse caso, ele nem pergunta da sobremesa. Você termina de comer, ele limpa a mesa e, pum, bota a ponta na mesa. Mas que core business de merda, né, cara? É cheesecake, né? É cheesecake, a parada, velho. Não quer que você coma o cheesecake. Ele quer que você leve pra viagem. Então, mas vocês já fizeram alguma inteligência de, tipo assim, quantas pessoas eu tenho que servir por hora pra ter uma operação saudável, esse tipo de coisa ou não? Eu tenho que ter 7 giros no dia. 7 giros da casa inteira, é isso? Da casa inteira. É um número bom de pessoas. É, então, mas aí geralmente fim de semana aumenta. No fim de semana a gente vai de 400, 50. O nosso recorde da casa no dia foi 580 pessoas. Caraca, é uma casa pequena. Quando funciona de tarde também? No dia inteiro de fim de semana. Foi no carnaval do ano passado. Aí, tu tá reclamando do carnaval, porra, Léo? Eu adoro o carnaval. Inclusive, eu fui um dessas pessoas que cheguei alcoolizado. O problema é que a galera no carnaval, sei lá, porque o carnaval deixa tudo acontecer e sem culpa, né? Carnaval. Coitadinho dele. Carnaval é o The Purge do brasileiro. O culpado é o carnaval. Sempre é o carnaval. Carnaval é a data do ano onde tudo que você julga os outros o ano inteiro. Você faz. Fala, ah, é carnaval, dá nada. Pode fazer, é carnaval, cagar na rua, bater em velho, é carnaval. Caraca, o carnaval do Lias é muito sinistro, cara. Que carnaval é esse, cara? É assustador, cara. Assustado depois desse fim de semana aqui. O cara queria bater no meu gerente, cara, só porque o barbudo entrou. Ai, meu Deus. A única história boa que eu acho que eu queria muito contar é do dia que a gente virou as crianças de Altamira, velho. Cara, era dia 25 de janeiro do primeiro ano nosso. Aí, começou o dia, né? A casa lotou, porque foi um dia que eu fiz um lanche de pernil, a primeira vez que eu tinha feito paca. E aí, a casa pegou e acabou a luz, velho. Ou seja, eu tive que trabalhar sem coifa. Puta merda. Estava uma fila, a casa estava lotada, tinha umas 100 pessoas lá fora, quase 150 pessoas lá fora. Tava aparecendo, sei lá, o show do YouTube ali na rua. E aí acabou a luz na rua inteira? O Atmo ficou sem luz, o Figo ficou sem luz, só que eles fecharam. Aí a galera falou, cara, tem que fechar tudo. Eu falei, fechar um caralho, olha o que tem de gente aqui, velho. A casa aberta, nós vamos trabalhar assim mesmo. Aí que mano, a gente fez o quê? Meu pai foi numa loja ali embaixo, comprou uns elásticos, que começou a ficar de noite e não dava pra ver mais nada dentro da cozinha sem luz. A galera foi, comprou um monte de vela, então a gente romantizou, né? Um monte de vela, e aí a fumaça que saiu de dentro da cozinha deu todo um clima... Puta que pariu! Olha a história do cara. De inferno. De inferno. Aí tocou Slayer. Não. Aí, cara, sabe o que a gente fez dentro da cozinha? Meu pai pegou e comprou um elástico. Sabe aqueles, tipo, que a galera usa no, tipo, no X-A-Maniac? Aquele negócio de cabeça, assim? X-A-Maniac. Cada um pegou seu celular e pôs na testa. E a gente tava igual um bando de carvoeiro com luz na testa. Trabalhando na cozinha sem ver um palmo na frente, cara. Caraca, que loucura. A gente tava só no feeling. A equipe já... Cara, o mais incrível é que... O número de queimaduras esse dia bateu recorde também. Não, foi caótico, velho. E as luzes de emergência? Só tinha uma. Tinha uma que ela era bem na boqueta. Não dava pra ver. Ela fica na boqueta. Ou na época, o brother ficava de lado. Então, não dava pra ver nada. E como é que você tá? O pagamento tava na bateria da maquininha, é isso? Como é que o bombeiro liberou? A gente tava em pânico esse dia, né? Não deu tempo de bombeiro ver, ninguém ver. Bicho, acabou a luz, eu falei, segue o jogo, Deus no comando, velho. Deus no comando. God in charge. Aí a gente foi... Trabalhou, cara. E o mais incrível é que nesse dia foi um dia que, sei lá, tava tendo algum evento CCXP, alguma coisa assim. E o Cid me inventou de levar todos os youtubers do mundo ao mesmo Nossa. Tempo ir lá pra comer. No dia sem luz? Foi PC, essa galera aí. Os caras chegou numa fila, uma espera de uma hora, tudo à luz de vela, sem ar-condicionado, sem luz. Sem porra nenhuma. Meu Deus, cara, que dia. Não, foi um dia... Você tá ligado que isso foi uma pegadinha do Cid, né? ele estourou a parada só pra fazer... Pra dar o clima com a fumaça do carvão. Não, a gente fez semana passada, a gente abriu um escritório em São Paulo, a gente fez uma churrascada e o Lierson fez os hambúrgueres. Só que a gente fez numa área de trás ali, num pátio que a gente tem, ele mandou comprar uma porra de um... steamer lá, uma churrasqueira gigante, parece um trem. Só que a fumaça não saía. É tinha aberto. Uma abertura, mas a fumaça não saía. Não saía. Pô, não lá. Tinha nada que fizesse ela sair, um ventilador, nada. Ela ficou toda ali, passou meia hora. Eu cheguei lá dentro, o Lierson tava chorando sangue. O olho, eu falei, caralho, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Todas as plantas, todas defumadas. Eu, cacete, meu irmão. Você não via nada, parecia um aquário de fumaça. Mas deu mó visu na festa, vai. Agora começou a nascer uns fungos bizarros nas plantas. Pois é. Aquela defumada, fudeu as plantas. Tá virando Lessa Fãs aquela merda. Puta que pariu. Caralho. A planta comeu gordura, não quer mais fazer fotossíntese. Eu tenho uma curiosidade, existe realmente a hierarquia do garçom? Eu ia perguntar isso. Me diga, a pergunta é a hierarquia do garçom ir crescendo na profissão ou de servir os produtos? Não, o que a gente quer saber é o seguinte, o cara que serve a picanha é a estrela dos garçons enquanto o cara da bandeja é o iniciante? É isso que a gente quer saber. Entre eles, sim. Entre eles existe essa hierarquia, vamos dizer assim. Mas a gente não coloca dessa maneira, porque, claro, você vai deixar a pessoa que mais sabe trabalhar, que é mais ninja, que nem dos nossos amigos aí, na picanha, porque é a mais difícil, porque não pode pingar, porque é o que o pessoal mais quer. Então a pessoa que mais tem experiência... Tem que cortar fininho. Isso, cortar fininho, tem mais agilidade, realmente eles deixam na picanha. Os demais, pra não acontecer essa hierarquia, a gente troca. Muitas vezes, que nem a bandeja e a massa, muitas vezes a gente troca. E as outras carnes, as carnes de tábua, alcatra, as carnes de corte, a gente troca também. A gente gente troca com pouca frequência o cara da picanha, porque é o que tem que ter realmente um tato maior. Com pouca frequência, isso quer dizer que acontece. E se acontece, eu fico imaginando no vestiário eles conversando. Você viu? O Tobias foi rebaixado. Tobias da picanha tava servindo nhoque hoje. Você sabe por que a gente tem que fazer essa troca? Porque funcionário é difícil de lidar com funcionário no nosso país, correto? Ah, eu ia falar tão legal, porque funcionário é uma... Então, vamos supor que o cara do Alcatra falte. E daí? Aí que o cara da picanha não vai se rebaixar, não quero servir o cara. Aí o que acontece? Eu tenho que ter meus planos B. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o cara do miúdo, colocar o cara do miúdo no Alcatra, porque um cara no miúdo consegue passar mais de um miúdo várias vezes. Uhum. Então eu tenho que fazer uma jogada, que nem um time de futebol. Ah, um se machucou, eu tenho que botar um cara que atue nas duas posições pra salvar o cara que tá faltando ali. Uhum. Então eu tenho que fazer essas jogadas, sabe? Senão a coisa não anda. Eu tenho uma hierarquia na minha cozinha. Todo mundo, hoje em dia, eu só contrato cozinheiro mesmo, bom, e é uma emergência. Mas a equipe, ela já é a mesma equipe há muito tempo, assim, então acho que desde que abriu, trocou uma outra coisa. Eu tenho formado muitos meninos, cara, que eles não sabiam o que fazer da vida, entraram na pia porque precisavam de qualquer emprego, e hoje eles estão uns cozinheiros excelentes, sério. Eu tenho uns três meninos lá que entraram como pia, hoje cuidam toda junto com o sous-chefe lá, que é o Matheus Pão e o Bruno. Os meninos entram, eles começam na pia, depois vai pra batata, sobremesa, depois começa a vir um pouco mais pra pista fria, montagem, e depois começa a pegar a grelha mesmo. Todo mundo hoje em dia na cozinha, se falta um, eu não tenho problema. Todo mundo faz tudo. Todo mundo tem uma cópia igual do chefe que tá na jornada. Isso é uma dica que se eu puder dar. Tentar o máximo, claro que uma vez ou outra vai ter necessidade de você ter que repor uma peça muito boa com alguém muito bom. Só que quando você, pelo menos eu tenho essa experiência lá na Trade, quando eu coloco a pessoa desde lá de baixo e ela vem aprendendo a importância de cada uma das áreas da engrenagem, pra entender que depende de todo mundo, tudo pra aquilo rodar direito, você não tem problema. Falta um cara da grelha, que é o mais importante. Todo mundo consegue cobrir o cara, saca? Eu acho que isso num restaurante é importantíssimo. Todo mundo saber desde fechar o caixa até limpar o banheiro. Falando nesse negócio de hierarquia de espeto, eu lembro de uma vez lá na Jardins que tinha um cara que era gerente. Uma vez a gente voltou lá, ele tava no espeto. E aí depois a gente voltou, ele tava na massa, certo. Depois bandeja, depois desapareceu. O cara foi regredido. O cara fez o caminho que caiu. Caraca. Deve ter ido lavar prato e depois foi demitido, não sei. Você lembra desse cara? É o cara que você contrata como cozinheiro alto, ele se mostra um bosta, mas tem dó de mandar embora. Normalmente os nossos funcionários, a gente pega do interior, a gente tem uma casa alugada lá perto. A gente fez na casa 10 quartos, solteiros e casados. Eles vêm do interior, vão pra essa casa, tipo uma pensão... Jardins. Daí a gente começa a treinar o pessoal. Por que vocês fazem isso, já aproveitando? Muitas churrascarias trazem essa galera do interior. Por quê? Primeiro que o pessoal do interior é mais trabalhador. Uhum. Vem sem vício e a gente treina do nosso jeito. Eles ficam... Eles vestem a camisa realmente, sabe? Entendi. Eles não pulam de galho em galho. Eles dão valor realmente. Pô, no interior os caras se ferram, sabe? Uhum. Plantam fumo, ficam mexendo com veneno na plantação. Daí, esse caso, ele era um excelente picanheiro. Uhum. Esse rapaz. Excelente. Falava bem com o cliente, tudo mais. Eu pensei, bom, ele vai dar um bom maître, mas em alguns casos, um excelente funcionário não se torna um excelente maître. Uhum. Ele virou o maître e ele pediu pra voltar pra picanha pra cá. Ah. Entendeu? Ele que pediu. Porque tem pessoas que não querem responsabilidade. Tem pessoas e pessoas, certo? O caso dele é que ele não queria responsabilidade. Ele não queria ter que, não digo mandar, porque mandar é uma palavra muito forte, mas dar ordem nos amigos que ele jogava futebol de tarde. Sei. Então ele não se sentia bem naquela posição. Então ele pediu pra voltar, beleza, falei, tudo bem. E assim foi, daí. Mas depois ele foi regredido mais ainda, e aí? Daí, que nem eu te falei, daí faltou um outro ali, vamos encaixando como é que deu, e vamos que vamos, né? Eu lembro quando eu cheguei lá e vi ele de picanheiro, que eu nunca tinha visto, porque o picanheiro que eu tava acostumado era Guzman. O Guzman, lembra? É isso mesmo. É, olha como faz tempo, cara. Olha aí, me garante. Isso mesmo. E aí o cara era maître e tal, era atencioso. E um dia o cara tá na picanha. Eu, ih, foi rebaixado. Mas eu nunca falei nada. Aí depois bandeja, massa. Eu falei, massa é muito fácil. Massa qualquer um faz. É massa quando o cara é muito novo. O cara já aprendeu a falar assim, tato. Sabe, não é nós furme por tempo, quando ele já aprendeu melhor. E ele já perdeu aquela vergonha de primeiro com o cliente. Aí tu coloca na massa. Aham. Porque a massa é difícil de errar, não, é difícil de derrubar. É. Mas a pessoa da massa, o cara que serve a massa ou a menina que serve a massa, eles são mais tristes. Você já percebeu? O cara da picanha, ele vem feliz. Que ele sabe que isso ele vai ser aceito. Isso é folclórico. Né? O cara da massa normalmente é não, obrigado, não. É, ele ouve muito não. Tem uma certa... O cara da picanha ouve muito sim. É, a picanha, o grau de aceitação realmente é maior. O cara da picanha, todo mundo chama. Chama a picanha, é! Verdade. O da massa, ninguém chama. Ninguém fala assim, traz um nhoque frito aí. É verdade, não vou negar isso aí. A aceitação da picanha é maior. Esse negócio de não fazer prato especial é verdade. O Alessandro faz pra gente. Uhum. E o senhor Tucano não faz. Oh, amigo de além infância. Além de pra vocês, tem a bandeirinha especial pra você. Oh, especial pra você, na verdade? Bandeirinha. Isso aí. Uma vez ele botou fotinho no Instagram de que tinha lá picanha dry age de caralho. Eu falei, excelente, tô indo pra Santos pra comer hambúrguer de dry age. Uhum. Não fez. Deu resposta mal criada ainda. Vocês estão vendo quem é amigo agora, hein? Eu falei que ia comer peito, pô. Aí quer que a mulher não fique brava. Ai, caralho. Como a gente tá falando de carne aqui, de hambúrguer, de churrascaria e tal, e todo mundo tem esse assunto em comum, eu quero falar sobre o fornecedor. Né? Porque o que define um restaurante de carnes de boa qualidade é, muitas vezes, o fornecedor. Que tipo de carne você tá comprando, onde você tá comprando, e é isso que vai fazer a diferença. O hambúrguer, o Lierson falou pra gente muito sobre a importância do hambúrguer moído no dia que vai ser servido. Exatamente. E se você congelar, você vai perder os sucos naturais da carne, não volta de jeito nenhum. Então fala um pouquinho sobre essa relação de vocês três com a carne, começando o fornecedor, depois o preparo até servir. É uma hamburgueria, né? No meu caso. E eu acho que no caso de nós três, o principal matéria-prima é a carne. Né? Hambúrguer hoje em dia em São Paulo, tá em toda esquina, tá abrindo uma. Uhum. Só que o que faz a diferença mesmo é o trato com a carne. A maioria da galera pega sempre dos mesmos fornecedores assim, e no começo... O Tucano deu sorte porque ele conseguiu estar junto de um cara que ele é referência no Brasil, eles ficaram super amigos e é de confiança. Sorte não, competência. O que acontece é que o... Cara, quando você compra carne moída, o cara fala que vai te vender o aguil, o peito do aguil, a picanha do aguil, e meu irmão, ele dá uma rapa lá no tudo que sobrou de pescoço, pé e chifre e morre junto e manda junto no meio do negócio pra você e já era. Você não tem muito como reconhecer porque tá tudo moído, né? Mas não é negócio você comprar carne e moer? Então, é isso que eu tô falando. Isso é o que fazem a grande maioria. A grande maioria faz é comprar moída. Eu, como pra mim é inconcebível eu não confiar e não saber o que eu tô servindo, eu tenho um acordo com um grande fornecedor aqui do Brasil que a gente só compra carne de extrema qualidade e eles me enviam, a cada 2 dias eles me enviam um lote de carne fechado, envasado, tipo, envasou lá e chegou aqui. Eu moo todos os dias. Todos os dias eu, cara, a minha parte da manhã é moer carne. Se eu não vendi naquele dia aquelas carnes... Vira pastel. Não, ela vira comida de funcionário. Vira pastel. Não, o que a galera come de meatloaf lá e carne moída e é brincadeira, porque já sobrou 10 hambúrgueres. Beleza, dá pra gente fazer um puta de um roladão de carne com ovão, as linguiças e comida de funcionário. Pro almoço do outro dia. Não dá pra você vender algo que você não sabe a procedência. Eu acho que quando se fala de carne, é muito complicado, porque a gente tá no Brasil, que o mercado da carne é gigantesco, tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro e o ramo de carne commodity é o que domina o mercado. Então se você não souber de quem que você tá comprando, mesmo, e moer, tá experimentando e tá cuidando, tá vendo todos os dias aquilo, uma hora, negão, você vai tá falando que seu blend é de X coisa e vai tá vendendo um rabo moído. É exatamente isso que acontece. O lance de congelar a carne, por que que nós não fazemos isso? A carne, ela pode ser descongelada uma vez só, né? Porque quando você descongela no natural, além de quebrar a fibra, o doutor, na hora de descongelar, ela vai perder todo o suco, vai perder toda a parte prazerosa de comer, que é aquela suculência, vai embora, cara. Aí você vai comer, é o caso da carne da mulher que pediu bem passado. Ela pediu uma carne e comeu um banco de praça, porque uma bosta. É, exatamente isso. É por isso que a política da Trade é carne fresca todo dia, pão fresco todo dia, que a gente faz o pão lá, tudo fresco todo dia, porque a gente chegou num nível que a gente ganhou prêmio e etc. Eu não posso me dar o luxo de neguinho sentar lá e comer e falar, porra, essa merda aqui que ganhou a melhor de São Paulo? Uhum. Todo dia eu sou julgado. Eu não posso dar uma falha. Agora é viver na corda bamba todo dia, cara. Então não dá pra falhar. A gente tem a política de a partir do momento que a gente acerta o fornecedor, a gente não muda o fornecedor, porque se ele atendeu as expectativas e as exigências é aquele vai ser o fornecedor. É feita uma negociação de preço. Normalmente, a exigência que a gente faz pela carne sai um pouquinho mais caro a carne, claro. E esse um pouquinho mais caro não é caro. Ele é uma economia pela qualidade que a gente vai receber. A gente não compra congelada, a gente só compra carne resfriada. Pelo giro do restaurante, como vocês conhecem, então a gente tem essa possibilidade de sempre servir carne resfriada, sem passar pelo processo de congelamento, uhum. que isso mantém a qualidade dela. No recebimento, a carne tem que ser medida à temperatura, porque se a temperatura da carne no ato do recebimento se alterou, é informada a temperatura de quando ela sai do frigorífico. A gente percebe pela coloração e se ela solta muito sangue ou não, e a cor do sangue. Então a gente leva esses fatores em consideração, porque se a carne resfriou e ficou quente, depois voltou a ficar resfriada, a gente sente aquele sangue mais escuro, uhum. aí dá aquele sabor diferente na carne, quando você assa, fica aquela carne com um tom mais pro vinho, assim, uhum. sabe? Cereja, né? Isso, então a gente tem muita atenção nesse fator. Mas aí vocês medem a temperatura com aquele negócio de laser lá? Isso, é uhum. medido com aquele negócio de laser. Num carregamento, a gente pega, vamos supor, 3 toneladas de picanha. Chegou junto 3 toneladas de picanha. Nossa, como assim? Isso é pra uma semana, pra um dia? Isso é pra uma semana, vamos supor. 3 toneladas? Isso. Desce lá 3 meninos. Cada um pega uma tonelada. Desce os 3 lá. Um é o açougueiro, um é um maître responsável e o outro é o churrasqueiro. Então eles vão receber todas as carnes. Como é que eles fazem? Primeiro, a pessoa do caminhão vai descer pouco a pouco as carnes. Eles abrem as caixas, verificam as validades, verificam a temperatura, a procedência, macho ou fêmea, uhum. e verificam se a carne não está soltando muito sangue. Por que macho ou fêmea? Por causa que a carne de fêmea não dá, né? É, a vaca tem hormônio, tem leite, dá cria. Então é uma carne para consumo não é adequada. Tá. Certo? Então isso é muito importante, porque às vezes pode acontecer de picanha de vaca. Uhum. Pô, mas como é que você vai saber? Tem escrito na etiqueta. Ah, tem escrito na etiqueta. Tem escrito na etiqueta. Mas aí você não pede, se chegar é um erro. Não, não. Tem que vir de macho. Se chegar é um erro. Ah, aí tá. A gente retorna. Aí depois... Passou por esses requisitos, desceu, vamos supor, 500 quilos. Pesou, verificou todos. Entra os 500 quilos para a câmera de resfriamento, que vai manter a temperatura dela. E assim vai. Aí vamos supor que chegou lá 2 toneladas e 100. O pessoal começa a abrir a carne, começa a dar o problema em algumas. Eles param e fazem retornar todas as 2 toneladas. Uhum. Tudo. Por quê? Para os caras aprender que eles não podem fazer isso de novo. É. Se eu ficar com o que entrou... Aí ele vai começar a te passar. E devolver o resto... Aí já era, negão. Aí, cara, vira mania. Ah, putz, tinha essa. Então... Aí o que acontece? Os caras que entregaram, eles vão tirar todas as 2 toneladas sozinhos, voltar pro caminhão e devolver tudo. Então os caras sabem que se eles fizerem errado, eles que vão ter o trabalho, vai voltar tudo, nós não vamos ficar com a boa. Então eles não fazem o errado, porque uhum. o trabalho vai ser deles. Vocês também têm limite de horário? Sim, poxa. Até meio-dia. Chegou depois do meio-dia, pode chamar o padre Quevedo, rezar a missa lá, não entra. Pelos volumes, até 7 às 10. Porque se chegou às 10, vai terminar de descarregar e conferir a procedência. Conferir qualidade até às 11. É. Então não consegue tempo hábil. Sim. É, então até das 7 às 10. Eu fiquei até com pena do entregador de pão outro dia, cara. O cara chegou meio-dia, restaurante lotado. A gente tinha combinado. É até às 11 ou depois das 2h30. Uhum. Aí o cara ficou dentro da Kombi até as 2h30 num sol, velho. É bom continuar assando o pão, né? Quando o cara entregou, o pão tava quentinho ainda. É, mas tá certo. Você vai com a casa cheia, ficar passando pão no meio de todo mundo. Não tem gente pra receber. É, não tem. Não é, tá todo mundo trabalhando, todo mundo quadro. Todo não mundo é correto. Cozinha, exato. E se você começar a abrir exceção, cara... É, e vira regra. E as verduras é a mesma coisa. A verdura, a gente tem uma pessoa, recebe antes de chegar no Ceasa, entendeu? A gente não pega do Ceasa. Então, antes deles entregar no Ceasa, eles selecionam pra gente, trazem e o resto vai pro Ceasa. Então, a gente consegue pegar um frescor das verduras, vamos supor, melhor do que o do Ceasa também. Os entregadores, esses caras são os que mais mete louco. De toda a cadeia, os que mais mete louco é entregador. E ainda mais os da cerveja. Diga Ambev, né? Eu ia falar isso, mas eu não posso porque eu tenho uma relação muito boa com eles. Eu também tenho, mas os caras são doidos. São doidos. Esses caras são... Com eles, mas eles não têm uma relação boa comigo, porque o que eles fazem é brincadeira. Não, e cara, eles trabalham domingo de madrugada se precisar. Os caras são doidos, cara. Não, e os caras chegam lá pra conferir. Confere. 20 fardo na nota, 18. Ah, esqueci 2 lá dentro. De 2 em 2, esse cara não paga cerveja a vida inteira. Existe um macete também aí. Vocês é com lata ou com garrafa? Com garrafa. Pois é. Quando o distribuidor de bebida, seja quem for, descarrega, a gente não deixa ele descer com o carrinho, com as 5 caixas e já colocar no depósito. Ele tem que parar na porta do depósito, tirar caixa por caixa, refazer a pilha pra depois entrar. Porque senão, cara, na caixa do meio, duas garrafas, uma garrafa... Eles montam uma caixa só dos lados e no meio tá vazio. Isso, então é caixa por caixa que tem que ser descarregada e vistoriada. É mó doideira. Isso é assim, infelizmente, é cultural e é... Uhum. A gente tem que lidar com isso, cuidado que é nosso. Mas você já tomou muito desse... Tira a caixa embaixo, só tem na beirada? Eu vou te contar. Isso não, porque a gente confere, mas já aconteceu muito de você abrir barril de chope e ter água dentro. Puta água? Nossa! Lacradinho. Caraca! Ah, aconteceu muito. Aí liga pros caras, o vendedor sabe o que acontece, pede desculpa, manda outro barril e vai no sangue de quem entregou aquela mercadoria. Minha. Barril de chope com água é frequente. E você não tem como conferir, a não ser na hora. Lacrado. Caraca, velho. E você não tem como conferir na hora. É, porque você não confere na hora, né? Abriu o galão, já era. É, o barril você recebeu, tá lacrado, beleza. Quando você vai abrir, botou na chopeira, opa, o que que tá acontecendo? Água. Caraca. Aí tira, separa a nota, liga pro vendedor, ó, nota tal, vem o barril assim, vem aqui conferir, quiser que pegar, pega. E o vendedor sabe o que acontece. Eu tenho pouco tempo de experiência, né? Mas eu acho que por a gente tratar com cervejarias menores, apesar de ter distribuidores grandes, isso é mais difícil de acontecer, cara. Um parênteses, não é a cervejaria. É, às vezes é o entregador, é a logística. A cervejaria, quando sai de lá, sai certo. Agora, aí, ou entregador, desvio, né? Ou a empresa contratada para logística, às vezes não é nem o caminhão da empresa que vem. Às vezes a empresa contrata terceirizados para entregar a carga, quando há uma demanda muito grande. É. Aí o que acontece? Da cervejaria sai correto. Uhum. Então não vamos culpar quem não é culpado. É, às vezes é no processo de entrega, às vezes um terceirizado, alguma coisa. A cervejaria não faz isso. Nem vamos se queimar. Os caras até sabem. Ah, não. Pô, é, às vezes os caras sabem. Pô, entregou, foi um terceirizado. Entendeu? A cervejaria, tanto que elas, por saber, eles se responsabilizam e trocam. Não vamos também culpar os caras, porque não é correto. A Jardins, ela existe há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos. Quando você começou a Jardins, você tinha buffet, queijo, comida japonesa, ou isso veio com o tempo? Eu sou do Rio, né? Sim. Nós aqui, Tiano Lierson, a gente é do Rio. No Rio, a gente sempre teve acostumado a comer esse rodízio como é o Jardins hoje. Certo. Tem buffet, tem massa. Quando eu mudei pra Curitiba, em 2008, as churrascarias não tinham toda essa sofisticação. Era muito mais voltado pra carne. Correto. Né? Corretíssimo. E essa mudança veio acontecendo aos poucos. Por que isso? Porque isso é uma necessidade de mercado. A gente tem que ser flexível com o que o mercado pede. Entendeu? E as pessoas querem o buffet, essas coisas. Porque quando eu mudei pra cá, eu lembro que achei maneiro, porque era difícil ter picanha numa churrascaria, principalmente as mais roots, assim. Elas não tinham picanha de jeito nenhum. Mas as carnes eram muito boas. E aí eu descobri outras carnes. Descobri fraldinha, descobri maminha. Que eu, no Rio, você só come picanha. Você não come mais nada. Uhum. Eu vou te contar um segredo que você não conta pra ninguém, tá? Tá bom. Picanha, picanha. Não é bem picanha. As churrascarias mais roots que você fala, não tô acusando ninguém, longe disso, mas a gente ouve acontece. Histórias. Uhum. É. Eu queria dizer, mas já dizendo, né? Eles utilizam uma maminha gorda. E aí ele dá aquela dobrada. Eles cortam ela de maneira que aparenta. Ah. Olha! Milagre não existe. Gente, vai no mercado, você sabe quanto custa um quilo de picanha. É. E você sabe quanto vai conseguir cobrar ou não por isso. Sim. Não existe milagre. Tá? O cara cobra muito barato, você já sabe. Não tô acusando ninguém longe disso, mas é uma, isso é uma estratégia de mercado que algumas pessoas gostam de usar, querem usar. Quando eu mudei pra cá, muitas churrascarias boas até, elas só tinham carne e uma salada amarga. A gente era feliz e não sabia. O custo era outro. Aquela rúcula, né, que arde o rosto. É isso, rúcula, não sei, agrião, era salada amarga. E aí agora tem que ter queijo, tem que ter japonês, tem que ter banana. A banana sempre teve, né? É, a Jardim já abriu com esse conceito. Ah, já abriu assim? Já abriu com esse conceito. Alguns detalhes foi se aprimorando, mas esse conceito já abriu. O japonês no rodízio é algo que eu acho que quem fez isso, ele tinha que... Quem inventou isso? Eu não falo isso, que em Curitiba eu fui o primeiro. Porra, cara. Peraí. Mas você tá obedecendo uma demanda de mercado. Isso aí. Você seguiu uma tendência de mercado. Tendência de mercado a gente segue mesmo, porque a gente é player e tem que seguir. Só que o problema é que quem foi que teve a brilhante ideia? Eu vou pôr comida japonesa na churrascaria. Pois é. Alguém detectou a necessidade. Mas tipo, não faz sentido nenhum. É, sério. É a mesma coisa que você ir numa temaqueria. Tem picanha na temaqueria? Exato, né, mano? Não, mas já vi restaurante especializado em temaki e comida mexicana. Verdade. Olha aí. Eu, na época que eu tinha agência com o Prieto, sócio do Tucano, uma vez um cara foi pedir um logo que ele abri um restaurante nipo-italiano. Nipo-italiano, olha aí, que maravilha. Era uma cozinha nipo-italiana. Era cozinha italiana com japonesa. Cone de espaguete, bolonhesa. Ainda bem que ele não terminou esse projeto, porque eu não ia querer ir lá pra ver o que aconteceu. De todos aqui, o Tucano é o mais noob, vamos chamar assim, né? Com menos experiência, porque a casa dele tem 4 meses agora, né? É. Tá no 4. Não, nem isso. 3 meses. Como abriu em novembro, dezembro, tá. 2 meses. Abri 27 de novembro. 2 meses. Quantos hambúrgueres vendidos? Ah, mais de 10 mil já. Olha aí que bonito. Que orgulho. Mas eu quero saber como você é o cara que, assim como todos aqui, mas você que tá com isso frisco na memória, de aprendeu tudo na porrada, né? Conta as tuas histórias recentes de acabar. Acabou carne no meio da noite, tem que sair correndo pra comprar mais no mercado. Tem um grupo de WhatsApp que o Lierson faz parte, que é só de dono de hamburgueria. De São Paulo. A gente fala sobre várias coisas, comida. Aí eles fizeram uma caravana, foi, sei lá, uns 6, 7 foram almoçar lá na Seven Kings. Uhum. Aí legal, tal, não sei o quê. Foi logo no comecinho. Os hambúrgueres de São Paulo, é isso? Os hambúrgueres, é. Uhum. Foram julgar e fazer espionagem industrial. Os caras que já têm hambúrgueria há anos, né, tal, já sou experiente e tal. E aí os caras começaram a me perguntar, como é que tá aí? Eu falei assim, cara, a gente tá naquela fase de que acaba as coisas no meio da noite, sai correndo pra comprar e dá o desespero. Aí um virou assim e falou assim, cara, isso não é uma fase. Isso é uma realidade. Isso nunca vai te abandonar, cara. Ai, meu Deus. Deus ouça. Por mais que você se planeje, vai acabar uma coisa no meio da noite, por exemplo, que eu falo aqui pros meus sócios, né? Pro Mazzola e pro Prieto. Cara, tem coisas que pode acabar. Tem coisas que não pode acabar. Por exemplo, acabou a Fanta Uva. Pau no cu da Fanta Uva. Foda-se. Não tem problema nenhum. A pessoa chega e fala assim, eu quero beber Fanta Uva. Não temos Fanta Uva. O cara não vai falar assim, não volto mais aqui porque não tem Fanta Uva. Que absurdo. Não. Coca-Cola não pode acabar. Não pode. Não tem como. A gente tem uma carta de pelo menos 25 cervejas artesanais, sempre. Aí, acabou um rótulo. Não tem problema. A gente não pode acabar um estilo. Por exemplo, a gente tem Fuller's e tem a Dogma Porter. Tem que ter uma das duas. Uhum. A gente tem, sei lá, uns 8, 9 tipos de IPA, né, de IPA. Pode acabar um rótulo, não pode acabar as IPAs. Então, Assim, tem coisas que podem acabar, outras que não podem acabar. E aí, o que não pode acabar é carne, né, velho? Exato. No meu caso, é carne e oráculo e no... Exato, aí um dia... É carne e camembert, e é isso. Um dia, a cozinha me fala, só tem mais uma caixa de camembert. Que é o principal hambúrguer deles lá, o Alessandro não deve saber, é o camembert. Que ele ganhou o concurso. Da Ana Maria Braga, é um hambúrguer que leva uma peça de camembert inteiro dele. Pra nada, né, exato. Ele tá revolucionando o mercado de camembert no Brasil. Pra ter uma ideia, o nosso fornecedor vendia por semana 5 caixas de camembert pra região. E agora a gente compra 25 por semana. Caraca! 25 caixas. Nossa! Esse fornecedor, tá feliz. Tá, pô. Tá comprando apartamento a perder de vista. E olha que a gente ouviu no programa da Ana Maria Braga, o seu jurado algoz, dizendo que um hambúrguer com uma peça de camembert jamais poderia ser o carro-chefe de uma hamburgueria. O jurado era o Drusk. Senhor! Pois é. De sábado a gente vende mais de 200 camemburgers, velho. Os fatos superam a teoria, né? É isso aí. Eles falaram, tá acabando. E, tipo, eram 8 horas da noite. Nossa. E rolou, tipo, uma discussão. Quem que nadou pra acabar? A cozinha. Não tava nem eu, nem o Prieto. O Prieto gerencia a cozinha, mas foi logo no começo isso. Então, porque é foda, quando tem 3 sócios, eu deixava pro meu pai fazer o pedido, aí ele não falava pra mim o que tinha que fazer, aí a gente, os dois achavam que os dois tinham feito o negócio, e aí ninguém tinha feito nada. No caso era assim, tipo, a gente tinha comprado 11 caixas e achou que era muito, tá ligado? E a gente, no começo, não, tipo, a gente foi vendo o que precisava e foi comprando mais geladeira pra estocar as coisas, vendo que o fornecedor demorava, sei lá, 3 dias pra entregar o camembert, então a gente precisa comprar mais, não dá pra comprar 11 caixas. Vamos comprar 15, 20, 25. Esse dia, eu peguei um Cabify, peguei todos os camemberts que tinham no mercado. Esse dia, o camemburger quase não deu lucro, porque a gente pagava pagar X, a gente pagou 3X na peça do queijo. Você não comprou no fornecedor, você foi no supermercado, é isso? Fui no supermercado. Ah. Aí as pessoas vêm de fora, as pessoas vêm de Minas Gerais, as pessoas vêm de Franca, as pessoas vêm de Manaus, as pessoas vêm de Rio Branco. Não, Rio Branco não vem. Teve uma família que veio de Quixeramobim. Nossa. E ainda trouxe um amigo que morava no Azerbaijão. Caraca, sério? Cidade do Rio Grande. Velho, essa pessoa, vai, por mais que ela não tenha ido pra Santos pra comer o camembu, ela foi passar férias em São Paulo e de São Paulo ela desceu em Santos só pra comer o camemburger. Uma pessoa que é do interior de São Paulo e fez um bate-volta de 200 km de ida, 200 km de volta pra comer o camemburger. Ele chega lá e fala assim, olha, acabou o camembert, não tem o camemburger. Velho, não pode existir isso. Pau no cu do cano. Nunca aconteceu de uma pessoa chegar. A única... Esse dia, a gente deixou de vender o camemburger original das 10 às 11 horas da noite. O original é com a peça inteira, né? Hoje em dia, a gente desenvolveu uma técnica que é assim, a gente corta todas as peças pela metade. Quando é o original, a gente bota duas metades. Tá. Aí ele derrete melhor sendo frito pela metade. Claro. Entendeu? Com certeza, menos... E aí a gente falou assim, olha, estamos servindo só o camemburger pela metade. Quando vem o camemburger pela metade, com o queijo pela metade, o cara fala, mas isso é a metade? É, já coisa pra caraca. É muito queijo. É muita coisa. Mesmo com a metade, ele é gigante, né? É, exato. Mas aí, não teve problema. A gente não deixou de vender. É, não pode deixar. Já teve problema com pão. A gente comprava nas primeiras duas semanas, a gente comprava 1.000 pães por semana. Na terceira semana, já não deu 1.000 pães por semana. A gente foi surpreendido, vendendo mais de 400 hambúrgueres num sábado. Uhum. Tivemos que ter plano B. Foi o mesmo padeiro, um pão bom também, mas não é o pão que a gente sempre utilizava, que é o pão de cará. Uhum. Carne também, de sair no meio, tipo, faltando meia hora pra fechar a casa, e digo, não vai dar carne, não vai dar carne. Pega o Cabify, sai correndo, vai comprar carne, velho. Esse jabá do Cabify aí, de... É, exato. Que caraca. Isso, caraca, dois, três se olhando aqui, achando que tava sabendo, né? Fala o código aí, então. Utilize o código Seven Kings e... Eu lembro que uma vez, eu, na maior boa intenção, mandei, porque eles, a Seven Kings teve uma ideia muito legal, que é qualquer hambúrguer pode ser vegetariano, que eles só trocam a carne por uma berinjela empanada. Legal. Então, a pessoa vê os ingredientes que mais apetecem ela e escolhe e só troca a carne. É, se tiver bacon e tal, também tira. Pode tirar, exato. Aí eu falei assim, eu, com a minha boa intenção, falei assim, ó, vocês já pensaram em trabalhar também com pão sem glúten pra quem não pode? Aí o cara, meu irmão, eu tô indo no mercado comprar carne, o queijo tá acabando, a última coisa que eu quero pensar agora é no pão sem glúten. Coitado do estresse. Exato. A gente chegou a comprar um pão sem glúten. O que que aconteceu? Nossa, que parece uma massinha de modelar. Não, era um pão até razoável. Lógico, não é a mesma coisa que um pão normal, mas era até razoável. Só que o que aconteceu? Estragou o pão, velho. Quem raramente, pediu, né? Porque não tem demanda. Raramente. E ele estraga rápido. Ele estraga mais rápido do que o pão normal. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai ficar comprando pão sem glúten e estragando pão sem glúten porque uma pessoa vai, tipo... E outra coisa, dependendo da intolerância da pessoa, a faca que corta o pão que tem glúten não pode cortar o pão sem glúten. E contaminação cruzada. É. Não pode ser feito na mesma cozinha também. Teria que ter todo um aparato separado pra fazer. Outra coisa é o vegano. Não é questão de você não utilizar produtos de origem animal. Você não pode fritar, por exemplo, alguma coisa que vá, no, sei lá, a berinjela, por exemplo, que não é vegana, porque tem ovo, tem leite, bom, whatever. Mas você não pode fritar no mesmo lugar que vai fritar o bacon, ou vai fritar a carne, ou vai fritar o queijo. Não pode ter contato, sacou? Eu não posso fazer o sanduíche no mesmo lugar que eu faço o pão que tem manteiga, sacou? A gente não se propõe a fazer vegano porque não vai ser 100% vegano. Sim. Do jeito, no nosso esquema de trabalho, não vai ser. Então, é vegetariano. A gente explica. Ó, se quiser, a gente pode selar o pão sem manteiga, mas vai ser na mesma chapa que tem, que é selado os pães com manteiga. Cara, sim, eu faço... Lá na Trad, eu fiz um pão vegano. Aí, o vegano, pra não pôr na chapa, como que ele é? Ele é um hambúrguer de abóbora com curry empanado. Aí, eu frito, porque na fritadeira não mas vai nada. Mas empana com o quê? Com farinha de trigo, caralho. Mas não bata leite e... Nada. E ovo? Nada. Porque eu ponho a farinha junto com a massa da abóbora. Ela dá uma puta de uma liga. Entendi. Aí, eu faço isso, aí eu congelo. Depois congelo. Aí, você frita no óleo da batata? No óleo da batata. Pô, já era. Aí, aí, eu tiro dali. Aí, o que que eu faço na hora que tem um vegano? Eu limpo a chapa da manteiga. Tem que limpar, coloco lá. Dá um trabalho do caralho. Mas vende dois por dia, mano. Então... Mas assim, eu não quero criticar, mas já criticando os veganos. O cara vai no sanduíche, no lugar que o nego tá escorrendo sangue, suco proteico, sei lá que seja, na boca das pessoas em volta dela. Mas às vezes ele é um vegano de boa, ele só não quer. Mas aí o cara tem que ter uma chapa especial do vegano, não sei o que lá. Porra, meu amigo, então vai em outro lugar, porque aqui é o lugar onde o nego tá fazendo a festa da carne, meu irmão. É foda. Até o festinho, é um festinho carnívoro. É, pô, mas às vezes ele tem amigos carnívoros, ele quer estar com os amigos. Porra, né? então relaxa, come o negócio frito ali, a mesma chapa. Batatinha. Vegano light. Porra, come a batata frita, porra. Eu tomei um alvivaço ontem no evento. Eu fiz um evento que era pra 1.500 pessoas por dia. Eu ainda tive o trabalho de levar um vegetariano, né? Eu levei uma opção vegetariana pra galera comer. Não, pensei que você tinha levado uma pessoa. Eu também ia levar um vegetariano. Esse é um vegetariano. Esse é um vegetariano. Veja. Veja. Eu chego lá, ontem, no meio de um caos, que era Super Bowl, tava muita gente bêbada. Querendo comer, querendo comer. Aí me chega uma menina e me fala, moço, tem vegano? Aí eu falei... Não, eu trouxe um aqui. ele é vegano. Não, só que vegetariano. Gente, estamos em 2018. Aí eu pensei, cara, você ainda tá nessa bobagem de ser vegana, caralho? É, 2018 ainda tem vegano, caralho? Mano, porra. Ai, meu Deus. Nossa, a menina, ela tinha a aura daquele cara lá do Scott Pilgrim, sabe? Que a polícia vegana apareceu e me prender ali naquele momento. Porque eu tava sendo um herege. Em 2018 eu não tinha um vegano. Você tem que levar um vegano contigo. É, um amigo vegano, né? É, fala, tem exato. Vegano, sim, ó, prazer. Tem vegano, esse é o Mário. É. Não come carne há 12 anos. Aí tem um moleque anêmico, assim, né? Cinza, o cara meio cinza. Sim, o cara cinza, é. Sem vida, sem alegria. Vocês estão pedindo, puta que pariu. É, velho, como diz o moleque lá, a malha fina dos veganos, ela é pesada, velho. A gente foi ontem, a gente tava em São Paulo, que Fujioka, e a gente foi jantar com o Pedro, que é chefe do restaurante Jequitaia. Ele contou uma história lá de briga na cozinha, e aí ele falou assim... Nossa. É normal... Falou assim, baixo, assim? É normal nego se esfaquear na cozinha. Ai, meu Deus do céu. E ele falou que na cozinha dele, um cara meteu a facada, um cozinheiro meteu a facada no outro. Olha só, acontece. Caraca! Acontece. Meu Deus! Bicho, o rescaria é pior, porque é com espeto. É de espada, né? Olha só, no começo, bem como vocês falaram, vocês resumiram bem, falta uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu peço socorro até pra concorrente, existe uma certa amizade, os caras ajudam. E a gente não conhece, no começo, todas as pessoas que estão trabalhando com a gente escalou uma equipe, treinou, mas ele não sabe. Eles te roubam, né? É, aconteceu um caso assim. Eu tava no salão e o meu médico me chamou. Ali, corre lá que tá dando um quiprocó na churrasqueira. E corri lá, né? Que lugar ótimo pra sair uma porrada. E os dois passadores de carne discutindo. Aí um deles botou a faca na mesa, tá? O meu mestre, já pela experiência, catou a faca dele. O outro não botou a faca na mesa e enfiou na perna do cara. Assim. Nossa! Eita. Nessa hora, se você pensa mil e uma coisas, porque, cara, você não tá preparado pra uma situação dessa. Uhum. Sim, claro que não. É verdade? Uhum. Aí pega o cara que pegou a faca, puxa, separa os dois, tal, chama... A gente tem a vida aqui, que é aquelas ambulâncias 24 horas, chama, tal, faz boletim de ocorrência, claro, né? E manda os dois pra rua. Pra mim não tem certo ou errado. Brigou, é os dois pra rua. Cara. Mas acontece assim. Acontece. Já passei por essa e não é fácil. Quando eu tava fazendo estágio num restaurante grande aí, só aprender. Os dois, cara, depois eu descobri que isso acontecia sempre lá. Os caras deixam a frigideira de restaurante de alta gastronomia, não é igual de casa, que o cabo é de plástico, etc, porque ela vai no plano combinado, sabe? Não dá pra ser de plástico. É tudo de ferro, vai. É, bichão. Sim. De ferro. Ferro fundido. Aí, simplesmente, os caras deixam a chapa, a frigideira lá, até torrar, só coloca no passo e fala, fulano, pega aqui pra jogar ali, eu continuar a cozinhar o negócio. Aí, a galera vai enfiar a mão com tudo no cabo da frigideira, fervendo e gruda a mão na frigideira. Puta merda. Ai, cara. Cara, chegou o moleque novo na cozinha, é batismo. Que isso, cara? Até o dono pagar as ações trabalhistas e cortar isso pra você ver. Caraca! O nego reclama do BOP, né? Do treinamento do BOP ainda. Caraca. Esse negócio de comida boa feita com amor é bullshit, né? Qual? aí tá machucando. Ah, aqui, não! Mas é porque, cara. É feito com amor. É. Menos no Underdog. Aí, ó. Cara, onde tem mais amor, cara. Eu ia falar, lá é o lugar que tem mais amor, porque o cara até briga com as pessoas pra defender o amor dele. É. Manda os veganos vegano pra lá. Vegano não passa na porta, mano. Mas como é que é ter outros tipos de restaurante? Qual é a diferença, assim? Você tem um restaurante de churrascaria tradicional aqui no sul, todo mundo gosta de ir e tal. Tem um japonês, tem um italiano. Qual é a diferença dessa parada? Nossa, a diferença é que ele é irmão, tá louco. Não, não, mas não sou eu que cuido de tudo, não, não. Tem meu sócio, tem minha irmã, tem, uhum. tem outro sócio. Cada um cuida de um deles, uhum. sabe? Porque é impossível cuidar de dois. Um já dá um trabalho do inferno. Exato. Se você cuidar de dois ou três, você acabou a vida, né? Uhum. Mas, assim, a principal diferença é equipe, cliente e horário. Uhum. Por exemplo, entre o japonês, o italiano e a churrascaria, o italiano é o mais fácil. Ah, é? É, porque a comida italiana é mais fácil de gostar, é mais fácil de agradar. Esquecendo a carne, vamos dizer assim, porque a carne todo mundo gosta. Uhum. Mas entre um japonês, que é um público específico, e o italiano é quase 100%. Ah, sim. Os funcionários do italiano, é mais fácil de você pegar uma pessoa treinada. Contratar, né? É base de faculdade, a galera aprende tudo de italiano. Isso. Na faculdade já vem prontinho. Então já passou por um, por outro, já sabe? É muito mais fácil nisso. Coisa que no japonês é muito difícil a mão de obra do sushi man, por exemplo. Especializado ali no que? É o sushi man. Porque o sushi man é poucas pessoas uhum. que têm essa arte, que sabem bem essa arte. E questão daí de venda também, que é a diferença. O japonês é o mais difícil de matéria-prima, porque é uma matéria-prima muito delicada, estraga muito fácil. A pessoa que cuida tem que ter muito mais tato. Sim, sim. É muito mais difícil de trabalhar. Mas o ticket vale? Porque o japonês já tem um ticket médio mais alto que... O ticket médio mais alto é do italiano, depois da churrascaria. Caraca. E depois do japonês. Depois do japonês? Depois. Porque o custo do japonês é muito alto, então ele diminui muito. E o cara vai no japonês, o cara não toma vinho, o cara vai tomar no máximo uma saqueirinha. E quando que alguém comeu sobremesa no japonês? Pô, o cara pede lá o sushi de otigô, com goiabada e tal, e acaba não comendo sobremesa. Uhum, então, uhum. coisa que no italiano tem o vinho, certo? E na churrascaria, como é mais família, normalmente a criança come a sobremesa. Entendeu? Não, e no italiano tem todos os passos, né? Isso, tem a entrada, o couvert, isso mesmo. Um jantar e um tiramisu depois. Isso mesmo. Então, tudo leva... Tiramisuzinho. É isso aí. Tira minha sunga. Então, no italiano, a média você leva mais fácil, realmente. Uhum. E é mais fácil de atender, porque você atendeu, serviu e faz a manutenção da mesa. Na churrascaria, a manutenção é constante, certo? Porque tá cagando a mesa o tempo todo. Toda hora, a galera tá lá servindo e tal. Inclusive pela natureza, porque você vai comendo, você tira gordura, isso é um pedaço mesmo. Que você não gostou. A perda é maior. Né? Isso. Nossa, mesmo. Eu, quando eu tô na churrascaria, eu pareço o Dexter. Sabe quando o Dexter destrincha as vítimas deles, assim? Destrinchando a carne. É, um prato pra nervo, aí um prato pra tirar gordura de alguma coisa que tá errada, aí o prato principal. Tua mesa é enorme, então. Não, não é pratão. Sabe pratinho de sobremesa? Pequeno? Ah, sim, o cemitério. Eu faço um mise en place só de pras coisas, porque eu não gosto de misturar a carne com a fritura, o pastel. Porque eu também sou igual o David, eu como pastel e carne, só. Eu como bananinha frita também. Eu no fim da bananinha. Bananinha. É... Não, eu como junto com a carne. Mas eu não ponho no prato da carne pequeno. Pra dar carne, eu gosto só da carne. Tu é chato pra caralho também, Lerson. Puta que pariu. Puta, eu toco. O Alessandro tá falando negócio de perda e de qual que tem o ticket médio maior. Uhum. Uma vez eu conversando com o Lierce, ele me contou uma parada muito maneira, que é o aproveitamento dos ingredientes. Verdade. Pra diminuir a perda e ganhar mais na fonte, né? Isso. Eu usava bacon em uma coisa, aí eu tinha um monte de perda de bacon. Inventei um lanche com bacon moído. Você inventou um sanduíche, certo? É um sanduíche gourmet, não é lanche, né? A gente já evoluiu o relacionamento, né? Ai, cara, que guerra. Eu inventei um burger. Eu não quero, gourmet não dá porra. Mas eu inventei um hambúrguer que eu usava o bacon moído. Uhum. A gente tem que comprar menos e fazer muito mais com o pouco que a gente compra, porque senão a gente não ganha dinheiro. Isso. A margem isso, é baixa, isso. Cara. Tem que vender muito pra conseguir tirar alguma coisa. Mas o queijo tu também, né? As aparas de queijo você faz molho, não tem esse isso esquema mesmo. Que tu falou? Tem esse esquema, sim. Eu tenho um molho do oráculo, que é o molho pro cheddar inglês. Só que eu compro o cheddar inglês porque o Vila Nova vai cheddar inglês nele. Eu pego todas as aparas, porque o cheddar inglês é um cheddar meio duro, esfarelento. Você tem bastante perda na hora de cortar ele. Tudo que sobra vira oráculo, que é um creme de queijo. Tudo que vai pro outro lanche. A gente faz o onion ring pra vender, certo? Porção. No Vila Nova, em vez de eu fazer um crisp de cebola só pra ele, eu aproveito as onion rings que vêm ruins do saco. Porque vai estar dentro do lanche, não tem problema. E aí, quando vai pra porção, vai só... Peraí, antes, calma, acho que a gente tá confundindo as pessoas. Primeiro, ela vem dentro do sanduíche, não vem dentro do lanche. Senão ela carro teria que vir dentro, teria que vir dentro da bebida, dentro da cerveja, meio asqueroso. Eu desisto, gente, eu não desisto. Não, mas depois, assim, você falou é, vem ruim, né? É que vem ruim. Você vem batido. Estragado. Vem... É, vem... Não, é, cara, fundo de saco, sempre vai estar um fundo de saco. O peso tá em cima do negócio. Essa frase é muito subjetiva. O saco da Onion Rings, tá, gente? É. Não, você tá querendo dizer que ela é menos apresentável, é isso? Pra você botar dentro do... Às vezes tamanho, apresentação. É, quebrada. Padrão, quebra e tal. E eu vou jogar aquilo fora? Não, eu vou vender, eu vou monetizar aquilo, paguei. Mas de outra forma. Forma, né? É isso, pra você ter aproveitamento, né? Vai ser de uma forma onde a apresentação dela não vai estar comprometida por causa disso. É, que nem a farofa do bacon, que nem o molho com a para de queijo, é genial então, isso. E a Azaghal sempre falou que pastel de churrascaria é essa porra aí. Então. Não, é assim. Deixa eu explicar. O nome correto é pastel Lavoisier. Exatamente. Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. O pastel que você come é feito de picanha, cara. Olha picanha. Aí, Azaghal. Mas qual a para da picanha? É assim. É aquela a para picanha... que a pessoa tira a gordurinha e põe no canto do prato. Aí não. Volta ali, aí... Caralho. É, aquela, é o espeto que sobrou no final do movimento. No final, uh-huh. Isso, vamos por lá. Chegou lá um casal, comeu, quis uma picanha nova ou alguma coisa assim, e esse espeto não pode ser reutilizado. Uh-huh. Aí é utilizado pra uma carne moída, pra pastel, essas coisas. Sim, os espetos que não são utilizados, que estão muito, vamos por, detonados, aí a gente doa. Uhum. Tem uma instituição que pega todo domingo alguma coisinha que sobrou e tal. A gente doa pra uma instituição carente. Véio. Ah, legal, é. Legal. E algumas coisas a gente também faz comida pros funcionários. A gente tem bastante funcionário. Sim. Mas não dá pra fazer todo dia que os caras não aguentam. Então, às vezes as meninas da cozinha fazem um almoço diferente. Então, daí a gente doa carne que sobrou. Normalmente o pastel é da picanha. Uhum. O pastel é da picanha, normalmente. É um pastel maravilhoso. Tem uns caras que vêm com uma picanha no prato com alho em cima. Certo. Então, essa também não é um finalzinho que... Não. Olha pra dar aquela disfarçada. Não, a picanha alho óleo é o seguinte. A picanha alho óleo é feita com a cabeça da peça da picanha. Ah. Se você usar ela no espeto, ela é um pouco mais dura. Ah, entendi. Entendeu? Mas se você cortar contra as fibras, ela fica mais macia. Então a gente tira a cabeça aí e faz um alho óleo. É, um bifinho de alho óleo. É, isso é tudo aproveitamento. É. No começo eles traziam essa pra gente. Só que eu, quando vou em churrascaria de espeto corrido... Você eu gosta mais do espeto, você não gosta do prato. Exato. Aí eu falei a visão, não precisa porque a gente não vai comer. Vai ficar aí. É isso aí. Melhor não trazer. É. Mas assim, usar do espeto pro prato... Mas tem gente que gosta. É, mas usar do espeto pro prato não é aconselhável, não. Claro. Não é aconselhável, não é legal. Até a aparência não fica bom, a apresentação não é correta. Caralho, tá me dando uma vontade de comer carne, velho. É, porra! Tu tá todo dia com a... Eu não tô com vontade de comer carne porque hoje a gente levou os funcionários da cozinha pra fazer um curso de churrasco com netão. Nossa, que da hora, eu vi, mano. E aí tu comeu pra caralho. Foram 4 horas de prime rib, ancho... Obrigado. Olha aí. Coitado, o David tá se fudendo. Porque que nem, a hora que eu vi a fotinha dele lá. O shape. A fotinha dele comendo um pedaço de carne, eu já logo mandei a foto da tábua que eu tava comendo. Eu comi uma tira de couro. É. Ah, outro dia você tava sugerindo aí que fizesse o... Duas tiras e fraldinha no drive-thru. Drive-thru, é, fraldinha no saquinho. É, garoto. Mas é, porque ficar lá vendo aquele baile de carne maravilhosa é muito triste, cara. Carnes dançando. Mas essa época, essa fase vai passar. É. Eu dou um desconto pra família toda. É, ele dá mesmo. Sabe disso? Não, mas já passa, velho. Tem amigo meu que já tá comendo o dobro com a bariátrica. Caraca. Que pariu, aí acabou a bariátrica. Caralho. Tem amigo meu que queria usar a camiseta. Eu venci a bariátrica. É. Ele tá maior do que quando ele operou. Caraca. Que isso? É isso que a gente tá tentando não fazer. Ele perdeu, sei lá, 45 quilos, tava magro, aí engordou 50. Não, então aí não dá. Não, aí. Só que com metade do estômago. Ele é muito um vencedor. Na moral, eu acho. Que... Ai, ele venceu é e depois vencedor. Venceu de novo. Ele é muito um vencedor, é um mercado difícil, porque você tem que ser muito limpo, porque a vigilância sanitária tá lá sempre. É porque você tá lidando com a vida das pessoas. E você tá lidando... Exatamente. Que a pessoa pode comer um negócio, passar mal, e pode até morrer. Você tá lidando... Os seus clientes estão ingerindo o seu produto, né? Então você tem uma responsabilidade para com a saúde das pessoas que estão indo lá, pelo menos você entregar o produto limpo e bem feito, de qualidade, etc. Eu trabalhei em motel, né? 10 anos. E eu trabalhava com cozinha também. Ah, é verdade. também tem experiência. Não, o motel tinha cozinha. Eu não tenho experiência de nenhum desses três aqui. Mas eu sei a dificuldade que é manter limpo uma cozinha. Sim. Porque tem muito resto de comida, tem muito... Os caras são meio porcão mesmo, você tem que ficar em cima o tempo todo. A gente optou por uma cozinha setorizada. Uhum. Então tem... Ela é dividida por muretas concreto, sim. Então tem o setor de lavagem das louças. Daí quando a pessoa volta do salão, as louças são depositadas ali para não dar contaminação cruzada. O setor do sushi é no outro lado, também separado com uma mureta de concreto para não dar contaminação cruzada, que é outro tipo de preparo. Sim, claro. No centro da cozinha tem a parte das frituras, também é setorizado nisso. No fundo da cozinha também tem outra parte, como se fosse um labirintinho, correto? Onde é preparada as massas. E tem, nas jardins, existem quatro câmaras. Duas de resfriamento forte lá embaixo e duas de resfriamento fraco em cima. As de baixo, que tem o subsolo, que é no recebimento, e as duas de cima, uma pro setor da cozinha e uma pro setor da churrasqueira. Uma que vai a só carne e a outra que vai as saladas, as massas e todos os outros preparos, justamente para não ter esse tipo de problema. Legal. Tá? Então a gente setorizou tudo para não haver... O cara tá lá lavando louça, oh, passa não sei o quê, o cara pega a mão suja para passar, sabe? Pra não ter esse problema. Legal. Então tem a equipe que cuida da lavagem de louça e só. Tem a equipe que cuida da fritura, só. A equipe do sushi, só. A equipe da salada também é outro setor. É setorizado. E tem uma equipe que fica na boqueta, que é onde entrega as massas. Uhum. Quem tá fazendo as massas ou as frituras e preparando, não é a pessoa que vai passar pro garçom. Por quê? Porque a pessoa que tá preparando tá limpa a mão, tá lavando a mão, mas o garçom talvez não. Então ela passa pra essa outra pessoa que é na boqueta pra passar pros garçons. Ah, e essa pessoa faz a higienização das mãos e tudo mais pra pegar. Então existe essa constância. Legal. Olha. Outro exemplo é, vamos supor, durante o movimento existe uma limpeza do piso da cozinha durante o movimento. Porque então, senão vira um sabão. E não só isso, porque pode cair alguma coisa, pode também escorregar. Na correria vai caindo batatinha frita. Isso, pode vai caindo. Caindo. Tem que ir periodicamente limpando mesmo. É isso. Vira um creme mesmo, um creme. Na parte da churrasqueira, o garçom que vem com a picanha, ele coloca ela na churrasqueira, ele cuida da carne dele? Não, ou... não. É assim, o garçom voltou com a picanha cortada, por exemplo. Com a faca que ele cortou, ele pega o sal, tem uma área de sal, sal grosso, passa na parte cortada e dá a carne já salgada pro churrasqueiro. Aí o churrasqueiro sabe aonde colocar ela. Por quê? Porque a churrasqueira, falando das carnes vermelhas, tem três andares. Certo? Então ele tem que saber o tempo que a carne, essa carne chegou, então ela não pode ir pra baixo. Senão ela vai queimar fora e ficar com sangue por dentro. Então ele vai dosando e mudando os espetos de lugar. Entendeu? Aí o outro garçom de picanha chegou e precisa pegar. E o churrasqueiro alcança o espeto pra eles. São dois churrasqueiros. Um que vai cuidar das carnes vermelhas, alcatra, picanha, maminha, fraldinha, etc. E o outro que vai cuidar dos miúdos, frango e costela e cupim. Entendeu? Então, cada churrasqueiro tem a sua churrasqueira, são duas. Entre elas tem uma grelha, que é ali que vão os sacos de carvão do lado. Então, cada churrasqueiro vai cuidar da sua área e vai passar pro garçom. Porque senão, o que o garçom quer? Ele só quer pegar carne nova. Porque ele só quer levar carne nova. Claro, claro. Entendeu? Aí você começa a perder o tempo das carnes. Então, o churrasqueiro faz isso. Perder, não, não pode perder. Então, vai ficar aquela que já foi, vai ficar torrando? Não pode. Então, se deixar, ele vai querer só ele brilhar nas picanhas. Isso mesmo. Mas a função do garçom é salgar ela com a faca que ele cortou. Entendeu? Por que isso? Porque ela já tá... Não, é que ele não vai poder botar a mão, correto? Certo. Então, porque a mão vai estar... O churrasqueiro não pode botar a mão no sal, porque ele tá pegando no cabo do espeto. Ah, tá certo. Entendeu? Então vai contaminar o sal, entendeu? Então, e a faca, ela só manipula a carne. A faca é só cortando a carne. Só cortou carne mesmo, né? É isso aí. Muito bom. Muito legal. E a área do açougue também é separada da churrasqueira, e a área do açougue tem ar-condicionado. Por quê? Porque você não existe mais descongelar carne em água. Isso aí, pelo amor de Deus, dá uma contaminação terrível. Então as carnes são descongeladas no açougue, dentro da embalagem que elas vieram, tá? A vácuo. E o ar-condicionado, ele é programado, ele vai gradativamente diminuindo a temperatura para ir descongelando as carnes. Ah, legal. Olha só, caraca, é muito detalhe, né? E isso tu vai aprender com o tempo, né? Puta, cara. Dá uma dor de cabeça. Tu não sabe. Fiquei curioso para conhecer a cozinha lá. Demora, vamos lá. Beleza. Não, uma nunca, dor... A gente nunca foi. Dá nunca uma foi. Dor de cabeça que tu não sabe, mas é. Mas olha só, e aí vocês têm essas histórias assim de cozinha também, de como é que é manter limpo, manter tudo eficiente, manter tudo. Como é que é essa correria da cozinha? A cozinha dos jardins é maior do que a minha hamburgueria inteira. É verdade. Olha, é não, verdade. Não ri por maldade, mas é grande pra caramba. É muito grande. Não, mas eu duvido que é, porque o Russo fala isso, mas ele esquece que ele tem um quarteirão ainda. É, ele tem um pátio gigante atrás, vai virar uma beer house e tal. É. Mas a Seven Kings, ela já passou por um perrengue, porque ela inaugurou, o sucesso foi estrondoso, e a cozinha já não dá mais conta do recado. Acontece isso. Já vai começar a obra pra abrir a cozinha. Sim, já estamos com o projeto pronto. Eu demorei 2 anos pra ter coragem pra fazer isso. Quando eu inaugurei, eu nunca me esqueço, terminava o movimento do almoço, eu e minha esposa íamos dormir no depósito. Sério? E pra voltar pra janta, porque não tinha tempo pra voltar pra casa. Uhum. E o nosso depósito era no segundo andar. Então tava dando um atraso pra reposição de mercadoria, porque como vocês falaram, no começo é uma loucura, você não sabe o que vai sair mais, o que vai sair menos e tal. Eu tive que instalar um elevador de carga trabalhando pra poder dar conta de subir a mercadoria. De subir, de... caraca. Quando foi na inauguração, foi tenso. Assim, primeiro ano assim, foi readaptação total. Uhum. Você imagina uma coisa que muda tudo. E engraçado como um restaurante, cara, toma conta da sua vida toda, né? Ah, verdade. A gente que é dono, tudo que você tinha de importância, perde a importância. Você tem que cuidar do negócio. Então, você não volta pra casa, passa da hora do almoço até a noite dentro do restaurante, você começa a dormir. É, mas não deixe isso virar a sua vida, sabe? A gente deixou e a gente teve problema de saúde com isso. Eu só aprendi quando eu tive problema de saúde, quando minha lombar estourou. O médico chegou pra mim e falou assim, ó, você tá levando a vida que você que escolheu. Então, aí você tem que preparar a equipe, começar a mudar algumas prerrogativas pra ir em velocidade de cruzeiro. Hoje, graças a Deus, a gente tem velocidade de cruzeiro, tiro férias tranquilo e tal. Mas a equipe tem que estar muito bem orientada pra isso, pra você poder ter a tua tranquilidade. Porém, conforme o David falou, sempre que a gente não estiver lá, vai ser diferente. Claro, vai ser diferente. Sim. Mas não ficou terrível. Não. Só que quando você tá lá, o pessoal parece que trabalha com mais... O brilho é outro. Exato. O brilho é outro, a gente sabe. Eu tenho um negócio com o meu sous-chefe, com o Pão, que é o seguinte, eu e ele, a gente... Tomara que ninguém ouça lá, né? Porque aí eu vou perder esse negócio, mas... A gente tem o... Do good cop, bad cop, sabe? Uh-huh. Ele vai lá e é ruim com a galera, porque quem tá mais, muito mais hoje em dia lá é ele do que eu. Uh-huh. Então, eu tenho mais a onda do nice guy e ele é o durão. Aí, quando ele não tá, a galera vem e começa... Sabe o que começa? Você começa a sacar quem é quem? Que o cara se solta? É, porque o cara que pega no pé não tá lá. Só tá o Lierson, gente boa. Uh-huh. É, o chefe gente boa, porque é o chefe que agora tá olhando de cima, tá cuidando, tá organizando, mas não tá mais tão febrão igual era. Porque quando eu estourei a lombar, cara, eu tive que mudar minha vida inteira. Eu treinava todo dia, saindo de lá, eu tava num outro ritmo de vida. E a minha lesão fez eu ter que fazer 6 meses de fisioterapia, ficar numa merda do caralho. E aprender que existe um limite, sim. Só que a gente também tem que começar a delegar um pouco, depois de um tempo. Porque eu era totalmente workaholic na trade, porque eu sentia que se eu não tivesse lá, não ia dar certo. Mas aí eu aprendi esse lance da velocidade cruzeiro. E quando você chega nesse ponto, é incrível. Eu demorei 3 anos quase. A primeira vez que eu vou tirar férias vai ser agora, em 20 de fevereiro, que eu não vejo a hora de chegar. É, mas então, mas também, assim, sem você meter, todos vocês meterem a cara e se sacrificarem pra caralho, vocês não iam conseguir adquirir a experiência necessária pra chegar nesse ponto. É verdade. Tem um senhor que, o filho dele é médico, tem uma clínica que é nosso vizinho. É na mesma rua, umas 4 casas pro lado. E um dia ele tava passando, e ele é nosso cliente desde antes de abrir. Ele passava e via como é que tava a obra, porque ele tava ansioso pra comer. E aí, a gente ficou amigo dele e tal, não sei o quê. Um dia ele passa, tô eu com um balde, um rodo, produtos de limpeza no deck, lavando a parada. Uhum. Aí ele olhou e falou assim, você não é o dono? Você não é o dono? Uhum. Aí eu falei, sou. Aí ele, então, tem coisas que você não precisa fazer. Uhum. Aí eu falei assim, mas a gente não sabe o que vai ser disso aqui. Então, nas 2 primeiras semanas, quem lavava banheiro, quem lavava o deck, quem lavava o salão e dava xilique quando o garçom passava, eu tava passando o rodo e o nego passava, tá ligado? E sujava de novo, era eu, tá ligado? Eu não sabia quanto ia vender, eu não sabia quanto ia ser o meu faturamento e qual ia ser o tamanho da nossa equipe. Isso porque... é verdade, porque eu fui cagar no primeiro dia lá e você foi tirar o banheiro depois. Caralho. Mas aí eu pergunto pra vocês, resumindo a pergunta, que é estressante, você tem que lidar com limpeza, você tem que lidar com um produto altamente perecível, seu produto tem que ser sempre fresco. Fiscalização que é o resultado de todos esses esforços de limpeza, etc e tal, e conservação dos alimentos, eles estarem dentro da validade, etc. Fornecedor, estresse de estar com tudo isso na capital hora. Capital humano, né? Funcionário-cliente. Funcionário-cliente, exatamente, difícil dos dois lados, você tem que lidar, então, assim... É uma loucura, mas tipo assim, vocês escolheram esse ramo, porque existe uma paixão por trabalhar com comida. Eu nasci nesse ramo. É verdade. Mas eu tinha a escolha, eu fiz a administração, podia ter mudado, eu fiz a escolha, mas não é fácil. Não é fácil. Mas assim, tem uma paixão pela, pela servir, ah, comida. Gente, quando a gente começa do zero, a paixão, a gente tem a paixão, porque tem que dar certo. Uhum. É parte sua, ali, é a tua dedicação, é teus dias, tuas horas, teu esforço. É, claro que tem paixão, claro que tem. Cansa, é difícil, passa por muita coisa. Porque a sua família já tinha churrascarias. É isso, né? Mesmo. A minha esposa era bancária, ela foi trabalhar comigo, porque, cara, os horários é uma desgraça. Então, se você, se a esposa tem um horário comercial comum, você não vê mais a mulher. É. Não é verdade? Isso é questão matemática. Então, ela saiu do banco, foi trabalhar comigo. Ainda bem, porque numa churrascaria, ter a ajuda da esposa é muito importante, porque a parte de cozinha e tudo é uma coisa a menos que você deixa de fazer, que ela faz pra dar uma mão, entendeu? Uhum. Então, isso me ajudou muito também. Eu falo pro meu sócio, falo, caraca, velho, por que a gente foi inventar isso? Abre um café! Abre um café, tá ligado? É tão, tão mais fácil. Não é tanto assim, não. Só diminui os problemas, mas eles existem. Não, existe, né? Mas é uma pica, cara. A gente não esperava, não imaginava que era. É tipo arco e flecha, tá ligado? Não entendi, como assim? Na teoria, todo mundo sabe atirar com arco e flecha. É só você puxar aqui a corda e soltar. Só que você solta, a flecha cai no chão ao invés de ir pra frente. Ou tu acerta o cabo no braço. Ou você acerta aquela velha no ônibus. A parada é difícil, cara, é complexa. Eu sei que você quis fazer a parada porque você gosta de cozinhar, porque você tem um canal de culinária, você tinha um hambúrguer, você e o Lerson estavam no hambúrgueres.com antes que vocês estavam avaliando hambúrgueres e tal, não sei o quê. O Prieto é fundador junto com o Lerson. O Prieto e eu, que tô sócio, fundador com o Lerson e tal. Então, assim, veio antes vocês tinham aquela paixão por fazer, né? Fazer a comida, fazer o hambúrguer, no caso de vocês é hambúrguer, e pros amigos e tal, e aí obviamente você fala assim, puta, vamos transformar isso num negócio porque a gente pode compartilhar com mais pessoas e tal, e ganhar dinheiro com isso e tal. Aí depois que essa paixão se transforma em um processo, porque é isso que tem que acontecer para um restaurante funcionar, você vai definir a arte de como a comida vai ser feita e preparada, e depois você tem que virar um processo, porque você não pode estar escravo da própria cozinha o resto da vida, né? Você tem que, senão você também vira o funil da sua operação, você não consegue crescer. Então você tem que transformar isso num processo para que isso seja feito de forma sistemática pelos seus funcionários. E aí entra toda uma parte que não existia quando você fazia hambúrgueres e tal para os seus amigos, que é a administração, o capital humano, esse tipo de coisa. Depois disso tudo, ainda resta aquele prazer... Capital humano, eu acho que é o nome errado. Devia ser prejuízo humano. Respondendo a sua pergunta, eu perdi um hobby, cara. Você definiu bem, sabia? Eu não cozinho em casa mais. Ou eu como fora, ou como na hamburgueria, ou eu peço no iFood, velho. Eu não cozinho mais. Ó, pra não falar que eu nunca mais cozinhei, teve uma promoção de Wagyu. Eu gastei uma grana violenta, mas tem Wagyu no meu congelador até o final do ano. Que tava tendo uma promoção lá no Netão. Eu vi, cara, tava... Ô, vende um aí, mano. Caraca. Aí, de tanto a Bárbara falar, e essa carne aí, você vai deixar pra quando? Faz essa carne. Saí da hamburgueria, eu fiz um antio de Wagyu, mas foi rapidinho e comemos e fui dormir, cara. Porque acabou, não cozinhar, cuidar de cozinha não é mais um hobby. Então, mas sabe uma coisa? Já que a gente tava falando de velocidade de cruzeiro, eu acho que você tá na decolagem. Você vai voltar, porque aconteceu comigo isso. Eu fiquei muito freneticão, aí depois que eu consegui estabilizar a cozinha e ela não depender mais de mim, e eu consegui fazer a função de chefe executivo e cuidar de todo o lance, eu consegui voltar a cozinhar. Ter prazer de novo, voltar a ser hobby. Pô, eu tô em casa, eu faço um monte de coisa, eu tô com um pouco mais de tempo, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais comer hambúrguer e pedir iFood, que, mano, tem um AVC. Não, e a parada... A gente, desde o começo, tem a ideia de fazer os reis convidados. Tem os 7 reis, que são do cardápio fixo. Os hambúrgueres têm nomes de reis. Agora, no carnaval, teremos o primeiro rei convidado. O rei Momo. Que é o rei Momo. Olha, boa. Boa ideia. Criatividade. E aí... Como é que vai ser esse hambúrguer? Como é que vai ser esse hambúrguer? Que a gente já tá no carnaval. Dois hambúrgueres. Queijo molho e alface. todo mundo pensou. Né? Caraca. É uma praga isso, né, cara? Os caras fizeram a lição de casa, hein? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.